Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Aqui é o Marcelo, e eu queria agradecer quem matou o Han, o Luke e a Leia pra contar a história do Palpatine que transa. Que é Carlos Voltor e o Palpatine criou os Skywalker. É. Aqui é o Rex, e que a forçação de barra esteja com vocês. Quem diria? Nossa, quem diria? Aqui é o Tucano, e aqui vai uma homenagem a você que achou que midi-chlorians era o fundo do poço. Cavaram mais. Aqui o Azaghal. Alguém tem endereço do DJ aí? Vamos junto, Dave. Vamos lá deixar esse sapo de merda. Alguém tem que entregar alguma coisa. Se não é esse filho da puta, somos nós, né? Muito bem, nerds! Estamos aqui para... Não tem nada de bem. Não tem nada de bem. Chega de bem. Muito mal, nerds! Ai, meu Deus do céu. Não para a maioria dos fãs, mas tudo bem. Vamos embora. Ascensão Skywalker, com muitos spoilers. Já foi, né? Tinha que ser a sem noção Skywalker também. Logo depois do meio... Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de meios e caneladas on Nerdica! A última do ano, Jovem Nerd! Olha só, gente, a gente vai dar uma pausa de uma semaninha. Uma semaninha. Uma semaninha. Nada. Uma semaninha. Nada. O que é uma semana? O que é? Vai aproveitar sua família. Ih... Vai curtir seus amigos, vai jogar um videogame, vai maratonar uma série. Exato. É só uma semana, a gente precisa. A gente precisa das nossas famílias também, a gente precisa, né? De tempo, a gente precisa. Abrir a válvula e isso aí, ó. Uma semana. A gente já fez mais, a gente já fez pausas muito mais. Não, mas ó... A gente já fez uma pausa uma vez de 4 semanas. O quê? Ah, é verdade. A gente publicou outras coisas, mas... mas dessa vez é uma semaninha, você nem vai sentir. É, exato. A gente já tá de volta em 2020, porque tem muita coisa pra acontecer em 2020. Rapaz, então vamos lá para este último programa do ano, esta catarse sobre Star Wars. Mas queremos falar sobre Amazon Prime Video, Azaghal. Olha, tivemos com eles na CCXP e foi uma experiência inacreditável, cara. O melhor stand da CCXP. O melhor, de longe. O mais imersivo. Quem teve o mais bonito, o mais caprichado, tinha um carrossel. Eu vi muita gente funcional. Eu vi muita gente falando assim, olha, trouxeram esse carrossel dos Estados Unidos. Cara, não trouxeram nada. Fizeram tudo. O carrossel foi construído no Brasil. No Brasil, do zero. Não foi adaptado de outra coisa, não. Ele foi construído para essa ação de American Gods na CCXP do Amazon Prime Video. Tudo foi construído no Brasil, né? Tirando os figurinos, claro, né? De Star Trek e tal, que eram originais da série. Uh-huh. Mas o que não era original de série, cara, foi feito no Brasil. Impressionante, cara. E a gente viu a atração de Carnival Row. Ah, Jovem Nerd não esquece. O quê? Não esquece a atração de Carnival Row. Tu tava lá também. Que a gente teve em San Diego uma atração que tinha um cabaré também. E, cara, tava igualzinho e tudo feito aqui, cara. É incrível, cara. Ó, eles tiveram o carrossel do American Gods, que foi inacreditável. Você, inclusive, Azaghal, ficou lendo a fortuna das pessoas lá na cabine. Fiquei. Durante um tempo. Foi cartomante. Foi. Teve uma ativação Star Trek Picard, cara. Ó, tá chegando. Eles montaram um cubo Borg. Como você falou, tinha exibição de alguns figurinos oficiais. Oficiais da série, muito bom. Teve uma ativação de The Expanse, rapaz. Eu testei essa ativação nos 43. Você deitava lá no segundo domo. Tempo. E aí, cara, era muito legal porque ela te isolava da CCXP. Da CCXP. De toda aquela loucura, daquele barulho, daquele movimento, né? Muita gente, né? É. E você entrava nesse domo e ficava isolado. E em você, silêncio, você... no ar-condicionado. E você fazia, ela simulava um pouso em Ilus, né? Que, muito legal. É, tá na quarta temporada. temporada de The Expanse, que já está totalmente disponível no Amazon Prime Video. Você pode ver agora The Expanse. Também teve The Boys, Azaghal. Sim, o treinamento pra acabar com os Supes, jovem. Muito maneiro. Cara, foi muito maneiro a gente treinando. Tinha os personagens da série que era assim, era um açougue, que é, na verdade é um açougue de fachada, que lá dentro você fazia o treinamento pra você detonar os Supes. Que é o Billy Butcher. O Billy Butcher. Açougue, Butcher, açougue. E aí, cara, era muito maneiro, porque até os atores da série tiveram lá, cara. Sim, foi foda. Foi muito maneiro. Se você não viu no Nerd Office dessa semana, que assista, nós estamos lá, o Homelander foi dar uma pancada com um martelo, dar uma martelada no, na cabeça do porco, e ele deu uma martelada. Nem ele aguenta mais o suco. Foi muito maneiro. Cara, irado, cara. Foi inacreditável a grandiosidade do stand, das ativações, das atrações, de todos os atores que estavam fazendo os personagens, né? Todas as atrações tinham personagens das séries e estavam completamente imersos. Cara, a Amazon Prime Video levou a CCXP pra fora da CCXP, é, cara. Verdade. Uma ação irada que eles adesivaram vários trens do metrô, como se fossem vagões dos trens de Carnival Row. E no sábado da CCXP, que era o metrô que ia pra CCXP, né? Que a linha azul. A linha azul, isso. E aí, cara, no sábado tinha atores que entravam e faziam intervenções artísticas da série, tematizadas da série. As fadas cantavam, os policiais chegavam expulsando todo mundo, cara. Eles iam de vagão em vagão, já criando esse clima de imersão pra quem tava chegando na CCXP, cara. Amazon Prime Video, cara, imersão completa nessa CCXP. Foi inesquecível. Quem teve lá, com certeza se lembra. Nunca vai esquecer. Lembrando que tudo que estava lá, tudo que a gente falou, The Boys, The Expanse, American Gods, Carnival Row, todos disponíveis em Amazon Prime Video. E Star Trek Picard já está chegando agora, dia 24 de janeiro, Azaghal. Então se ligue em todas essas séries maravilhosas que você vê agora com Amazon Prime Video! Queremos falar de Creditas, Azaghal, que esteve conosco também lá na CCXP e está no mercado, Azaghal, desde 2016. Creditas é uma fintech que é a principal plataforma de empréstimos com garantia online do Brasil, Azaghal. O que significa isso? Qual é o propósito? O pessoal da Creditas, comprometido em viabilizar novas conquistas para as pessoas, já ajudaram os brasileiros a economizar quase R$500 mil em juros. Eles oferecem esse crédito com carro em garantia. Azaghal, você usa o seu carro para garantir o seu crédito, mas você não fica sem o seu carro, isso que é o mais importante. Você usa ele como garantia da operação, continua usando e dirigindo, e assim Creditas consegue te oferecer um empréstimo maior, com menores taxas de juros do mercado, com mais prazo para pagar. Quanto é que você pode pedir emprestado, Azaghal? De 5 mil a 150 mil reais. Olha aí, com taxas a partir de 1,59% ao mês. Então tá esperando o quê? Seu projeto tem que sair da gaveta. Tá com dívida no cartão de crédito? Sai dessa dívida com juros altos. Vai conhecer a Creditas, crédito com carro em garantia. Link aí no post. E hoje, Azaghal, temos o último Nerdcast Empreendedor do ano. Estamos com o Flávio Augusto falando sobre uma parada que ele faz no Instagram dele, que são as rapidinhas do Flávio. Olha aí. As pessoas mandam pergunta no Instagram. O negócio de mandar pergunta no Instagram faz sucesso. Faz. As pessoas gostam de fazer pergunta e você também já fez. As pessoas contaram os segredos pra você. Olha é, aí. Mas eu fiquei um pouco traumatizado. não pretendo fazer tão cedo. Mas o Flávio volta e meia pede para as pessoas fazerem perguntas lá no Instagram dele e ele responde. Manda textão no Instagram mesmo e tal. Tipo, você responde, às vezes as pessoas perguntam uma estratégia, um conselho, uma estratégia de negócio. Uma visão, um insight. Exato, um insight. E ele vai e responde. E aí a gente pegou algumas dessas rapidinhas que ele mandou esse ano, selecionamos e aí a gente perguntou de novo pra ele, fez essas perguntas novamente, pra que ele pudesse se aprofundar mais do que só um texto de uma imagem de Instagram. Então são rapidinhas que se aprofundam um pouco mais. Tá muito maneiro esse programa, vale a pena você escutar. Lembrando que está chegando, Azaghal, o Powerhouse 20. Dia 4 de janeiro, Jovem Nerd, o ano começa com Powerhouse na tua cara. Isso, lá no Unimed Hall em São Paulo, das 13 às 19 horas, aulas, Azaghal. Aulas, seu Flávio Augusto estará lá, ministrando aulas, você pode comprar agora ingressos para presencial, se ainda estiverem disponíveis. É possível, Flávio disse que é possível que ainda tenha algum pequeno lote disponível para você ir presencialmente lá. Mas também tem a transmissão ao vivo, Jovem Nerd. Pela primeira vez, mês, o Powerhouse vai ser transmitido ao vivo em streaming. Se você não puder viajar, se você já não tiver ingresso, etc., você pode assistir tudo ao vivo no dia 4 de fevereiro. Tem linha, é só você entrar em powerhouse.pro. Ó. Oh. Não é nem .com.br, é .pro. Vai lá ver os convidados, vai lá ver como é que vão ser as aulas, como é que vai ser a imersão e garanta o seu ingresso presencial ou... sua presença online. A transmissão ao vivo por streaming! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 17 minutos e 19 pisadas na bola. Luiz Felipe, 25 anos, bancário, Guarulhos, São Paulo. Veio comentar a respeito da aventura dos 40 anos do Sr. Azaghal. Assim como ele, decidi que queria aprender a pilotar moto. Olha aí, Gostaria de comentar uma gafe que cometi no dia do exame da minha moto. Eu sabia que muita gente reprovava no exame por não enxergar, já que a viseira por dentro embaça. É então, na minha motoescola, você pode levar seu próprio capacete. Aí o cara... mas eu não tinha capacete até ter uma moto, né? Eu não via muito sentido. Aí a viseira embaça, o cara não enxerga direito, aí reprova? Porque assim, se tiver calor, se você estiver nervoso, suando, ela embaça. Aí na minha motoescola, o que eles faziam, além de ter o capacete que só era pro dia da prova, que a viseira não era tão arranhada, não tinha tanto uso, eles passavam um anti-embaçante, que existe. Exato, né? Claro. Que a gente usava em airsoft, inclusive. Exatamente. Caraca, olha só que loucura. Bom, então pra evitar isso, no momento que abaixei a viseira, prendi a respiração durante todo o exame. Não é possível, você desmaiou e reprovou. Caraca, e ao chegar na linha final e escutar que havia sido aprovado, comecei a pular de alegria e resolvi abraçar o instrutor de moto no meio do galpão com uma fila interminável de pessoas olhando. Caraca, que louco. Esse, meu cara, é o pequeno prazer que eu tenho na minha vida, fazer coisas que eu nunca achei que iria conseguir. E uma dica ao senhor Azaghal, já que pretende comprar uma moto, recomendo motos custom. Guga, e pra perder o medo de agulha, minha dica é doe sangue. Olha aí. A agulha que eles usam é a maior agulha possível. Caralho! Nada laser, caraca. Uma vez que você doar sangue e vê aquele cabo de vassoura entrar no seu braço, nunca mais você vai ter medo de agulha de hospital. Caraca, forte abraço a todos vocês. Muito bom. Olá, Jovem Nerd Azaghal. Meu nome é Gabriel Borges. Tenho 22 anos. Atualmente moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e sou estudante de educação física e esporte. Olha aí. Escrevi esse e-mail para tirar algumas dúvidas sobre o que faz uma modalidade ser considerada esporte e ser olímpico. E se o arremesso de machado se enquadra nelas. Ah, olha aí. Arremesso de machado. Vamos lá. Importante. Segundo Valdir Barbante, um dos maiores nomes da educação física brasileira, para uma modalidade ser considerada um esporte, ela tem que cumprir alguns requisitos. Vamos lá, muito interessante. O termo esporte se refere a qualquer tipo de prática que esteja vinculada à federação e confederação, cujo papel é de regulamentar as regras dessa prática. Isso significa que as regras de um esporte são fixas e nunca podem ser modificadas durante o campeonato. Ok. Até agora você falou só de burocracia, não de esporte. Aliás, esse é um outro objetivo das federações, organizar campeonatos cujos campeões sempre têm em vista prêmios que podem ser dinheiro, medalhas ou troféu. Em resumo, para uma modalidade ser esporte, ela precisa ter 4 requisitos. Regras fixas. Subordinação dessa prática a algum órgão oficial. Uma atividade competitiva. E 4, aqui última, o atleta está sempre em busca de um tipo de recompensa maior do que o prazer de praticar o esporte. Ele é um profissional que ganha a vida ou pretende ganhar por meio do esporte, seja com patrocínio ou com prêmios dados nas competições. Eu fiquei um pouco decepcionado com essas regras. De... porque para um esporte ser esporte, ele não necessariamente precisa ser esporte. Entendeu? Para um esporte ser esporte, ele tem que seguir umas regras burocráticas, ter regra fixa, ter que fazer parte da federação. Ué, mas então, até aí é simples. A gente pode montar uma federação aqui. Eu já era decepcionado com esporte na minha vida. Não tá ganhando nenhum ponto comigo. Não, mas aqui, ó. Ele continua. Se o arremesso de machado cumprir todos esses requisitos, ele pode sim ser considerado um esporte. Olha aí, Azaghal. Quando a pessoa fala assim, ah, eu vou fazer um esporte, normalmente quando a pessoa fala isso, ah, eu vou fazer um esporte. Ela não tá querendo dizer com isso que ela vai entrar numa federação, decorar regras e ganhar prêmios. Ela acha que normalmente quando a pessoa fala que vai fazer um esporte, ela tá querendo ou se distrair ou focar ou fazer exercício. Agora ele continua. Entretanto, para ser uma modalidade olímpica, são necessários outros requisitos. São outros 500. Como regra geral, um esporte é considerado olímpico se ele é praticado por homens em no mínimo 75 países e 4 continentes. No caso das mulheres, se for praticado no mínimo em 40 países e 3 continentes. Caraca, é país demais, maluco. Mas para serem incluídos na lista de esportes olímpicos, o COI, Comitê Olímpico Internacional, tem que decidir retirar alguma outra modalidade antes de incluir a nova. Porém, não podem ser adicionadas modalidades em anos que ocorrem os Jogos Olímpicos. Entendeu? Aham, tem que ser. Só que tem, quando tem Olimpíada, normalmente eles apresentam esporte, né? Ah, esse esporte aqui pode ser que seja um dia. Só que aí deve ser um lobby do caralho, né? Tipo, galera lá do... Claro. Esqui e tiro-alvo. Não tem essa palavra? Cara, como é que 75 países podem praticar esse negócio de esquiar e dar tiro? É, porque tem espião, muito espião, né? Isso é esporte de espião. É, exato, né, cara? É muito de espião. Felipe Malaquias, 25 anos, fabricante de sorvete, São José da Boa Vista, Paraná. Caraca. Fabricante de sorvete. Sorvetinho, deu vontade agora. Olá, equipe Jovem Nerd ou proprietários. Olha isso. Proprietários? Equipe do Jovem Nerd ou proprietários. Mano, eu vou te falar, viu? O Azaghal sempre pula a parte dos elogios, então vou direto ao ponto. No Nerdcast Pequenos Prazeres 2 foi falado do prazer de aprender alguma coisa. Eu, há uns 3 meses, vi meu tio de 62 anos virando mortal e pegando uma bicicleta pra andar de costas. Ele subiu na bicicleta, pedalou e a bike foi pra frente do jeito normal, mas ele estava sentado no guidão de costas, sem ver exatamente para onde estava indo. Será que isso é aprender realmente uma coisa nova? Caraca, tô impressionado. Ele andou mais ou menos uns 500 metros assim. Vendo isso, eu pensei, será possível que um velho sabe fazer isso e eu, um grande pedalador de bicicletas, não consigo? 62 anos, um velho. Coitado. Se eu com 50 já sou... Peguei a mesma bicicleta que ele andou, das antigas, de freio no pedal, e fiquei tentando... Chama bike fixa, não é tão antiga assim. Hoje tem bike fixa. Fiquei tentando por mais de 1h30, caí várias vezes, me perdi, caí de frente, de costas, de lado, de todo jeito. Caraca. Porém, ao final desse tempo, já consegui andar uns 20 metros de costas. Que parada que vocês decidiram aprender, gente? Mas não tinha aquele maluco lá que aprendeu a fazer pirueta em um dia? Em algumas, sei lá, 6 horas, 4 horas, alguma coisa assim. É verdade. Mortal. A sensação de aprender algo considerado difícil foi sensacional. Foi um grande prazer saber que ainda não estou velho pra aprender as coisas. Cara, ninguém tá. É o que eu tô falando. É o negócio da motoescola. É isso aí. Só que eu não tô andando no guidão da moto. Não fiquei louco ainda. Essa é muita loucura pra aprender. Vamos falar do Manda Salve mais uma vez. Essa é a startup que ajuda as pessoas a mandarem mensagens, Jovem. Você manda uma mensagem sua para um amigo, para um familiar, para um colega. Como você pode mandar mensagem, Jovem? Você pode usar um pombo correio. Exato. Muito comum, já foi muito comum. Aham. Você pode usar uma telemensagem. Então, antigamente rolava essa parada das telemensagens. Você contratava um serviço que a pessoa ia na porta com pessoas fantasiadas. Podia ser por telefone também. Ou ia por telefone, ou ia num carro de som. Falaram. Azaghal! Eu vi uma vez um carro de som. Do de verdade. O carro parou em frente ao prédio e começou a menina tinha passado no vestibular. Isso! E aí eu vi esticou isso, faixa, né? Soltou balão, eu tocou música contigo. E tava dando parabéns pra ter passado. Tava dando parabéns à menina que ter conquistado essa conquista. Então, essa parada de mandar recado, essas coisas de mandar recado através de um serviço, esse negócio sempre existiu. E o mandar salve é isso, Jamena. Exato! É uma forma de você mandar uma mensagem sua para alguém querido, usando como portador, como mensageiro, figuras públicas. Exato, em vez de ser os atores de ou um pombo. Fantasiados, ou um pombo, ou um telefonema, ou um carro som, você usa youtubers, streamers, ex-Big Brothers, dubladores, atletas, músicos, exato, atores, muita gente. O fato que você quer mandar mensagem pra uma pessoa, mandar um salve seu pra uma pessoa, contratando alguém que esta pessoa gosta, por exemplo. Exato. Pra ser o portador desta mensagem. Então você pode, ó, usar usar, por exemplo, pra desejar feliz aniversário. Uh-huh. Começo de ano agora. Desejar um bom ano, né? Que 2020 seja melhor que 2019. Uh-huh. É sempre bom que o ano seguinte seja melhor que o anterior. Exato. Por melhor que o ano anterior possa ter sido bom, é sempre melhor que ele seja melhor. Exato. Certo? Ninguém tá se formando no começo do ano, então formatura nesse momento acho que não é a melhor opção. Mas, se a pessoa estiver grávida, você pode mandar revelação do sexo do bebê. Isso agora é moda, né? É a moda, você pode fazer. Pode fazer, por exemplo, com a portuguesa. A portuguesa vai revelar o sexo. Chama a portuguesa pra falar qual é, revelar qual é o sexo do bebê. Olha Exato. Aí, que bonito. Deseje sucesso financeiro aí. Com o senhor K. Olha aí, senhor K. Através do senhor K. Desejando milhões. As possibilidades são imensas, tem um cash crescente. Exato. Dentro do Manda Salve. Então, se você tem uma mensagem que você quer transmitir pra alguém, que você quer passar pra alguém, através de outrem, de uma pessoa que essa pessoa gosta, dá uma olhada lá no Manda Salve. Mandasalve.com.br. Sabe quem tá no Manda Salve? Ah. Léo Lopes. Oh, ah, Leozito. Então, você pode ter essa voz aveludada? Nossa, isso. E o Léo faz voz de... Faz, pode mandar... Obedendo, obedendo. Pode, pode fazer. Será que é a revelação? A revelação. Chá de revelação com o Léo Lopes. Não. É obedendo, obedendo. Além do Léo, sabe quem mais está? É. O outro usurpador. Malfátio! É? Ah, caraca, saco. Deixa eu te fazer um perfil duplo. É verdade, né? É. Mensagem dos usurpadores. Caraca, muito bom. O filme já começa com o nome errado, eu acho. Porque é o clickbait, né? Total. Porque não tem Ascensão Skywalker nenhum, é Ascensão Palpatine. Ah, pois é. Devia chamar Star Wars A Palpatine History. Eu ouvi uma explicação que os Skywalkers ascenderam assim como Jesus e Maria ascenderam aos céus. Eles morreram e foram pro céu. O que vocês acham disso? Eu acho péssimo. Eu acho que na verdade... eu acho que quando eles colocaram Ascensão Skywalker, se você parar pra pensar o que foi o Retorno de Jedi, e que se você parar pra pensar que o Retorno de Jedi é, na verdade, o Vader voltando a ser o Anakin e ele retornando a ser um Jedi, que essa é a minha visão de Retorno Jedi, quando você vê a Ascensão Skywalker, pelo menos você imagina que isso seria o retorno, né, do Kylo Ren, do Ben, como um Skywalker de novo, entendeu? Porque ele é o último Skywalker, né, tirando a Leia, ele é o último Skywalker, o último descendente dessa linhagem. Então, tipo assim, você fica esperando algo parecido com o Retorno Jedi nesse ponto, né? Então talvez ele vá ascender, retornar, ser a luz, né, ser o balanço de novo, e talvez isso equilibrado junto com a Rey, né? Então você aí, fica a... nesse aguardo. E mas não. Assim, o Vader é o que ele faz. É, mas não. Entendeu? Foi mal. Tipo assim, copia, mas faz diferente. É isso. Ele volta, ele salva e ele morre. Não, ele não salva nada. Ele acaba não salvando nada, assim. É, a gente até tinha teorizado se essa Ascensão Skywalker seria uma nova religião, porque no filme anterior o Luke disse, né? Os Jedi têm que acabar. Aí parece que não, todos os Jedi voltaram. Caraca, como tava coberto de razão, né, o Luke Skywalker? Enfim, é interessante nesse comecinho, até uma informação extra filme, eles falam, né, o Dead Speaks, alguma coisa assim, a primeira frase lá daquele... Os mortos falam. A galáxia ouviu a voz do Imperador Palpatine. Exato, e teve um evento de Fortnite, que no evento eles colocaram esse áudio aí, o que o Palpatine falou, que ele teria falado aí pra galáxia. At last the work of generations is complete. The great error is corrected. The day of victory is at hand. The day of revenge. The day of the Sith. Eu não sei se alguém joga Fortnite aqui, eu não jogo. Mas eles colocaram isso daí, que eu achei interessante. E logo no começo, aquele planeta que o Kylo Ren tá, é Mustafar. Ah, é Mustafar? Aquela tribo, aquela porra toda, Mustafar? Exato, tem no Atlas visual do filme que eles lançaram. Aquele planeta é Mustafar e aqueles caras que o Kylo Ren mata são cultistas que foram pra lá, porque lá era a fortaleza do Vader e tudo mais. Então eles foram lá pra viver perto da fonte de energia Sith. Mas tem que fazer faculdade pra saber agora, puta, nada disso explicado. É porque, pois é. Mas isso não é importante. É muito importante, cara. Porque tem uma relação... pelo menos. Porque... É interessante. Interessante é, mas assim como nos outros filmes, tem várias coisas que são omitidas que você vai ver em coisas extras, nos quadrinhos, nos livros, tem muita coisa também. Não, de fato não é importante pra contar a história do filme, mas é uma correria, o início do filme é uma correria. Sabe o que seria importante lá em Mustafar, agora que a gente sabe que é Mustafar? Era, em vez de ser só o Kylo Ren passando o rodo em geral, ter os Cavaleiros de Ren... que não fazem porra nenhuma no filme inteiro, ficam que nem as quadrilhas de morte, andando juntos pra um lado e pro outro, pra vender boneco. Jagunço com estilo. Ver... Exatamente. Eu sei até os nomes aqui, eu peguei, era Trapizomba. O maior problema do início desse filme, o maior problema disso tudo, foi, tipo, o planejamento, que a Disney não teve nenhum. Porque Sim. A gente tem o primeiro filme que foi o Despertar da Força, que conta uma história. Aí a gente teve o Last Jedi, que conta outra história, ignora o Despertar da Força e conta outra história. Aí o JJ de vingança vai lá e ignora tudo que foi feito no episódio 1. Não, ele termina de contar a história que ele começou no primeiro. Eu acho que isso é ponto pacífico, né? Ah, sim, não tem nem dúvida. Eu até peguei aqui, que eu ouvi hoje o Nerdcast do Last Jedi, que o Alexandre do Jovem Nerd falou da Kathleen Kennedy dela ter boas intenções. Mas a gente sabe, né, que frase, né? Boas intenções, né? O inferno tá cheio. Exato, exatamente. Cara, eu acho até interessante na empresa que tem a Marvel e que tomou todo o cuidado de ter um cabeça que organizasse, né, que como se fosse uma orquestra mesmo, né, que regesse toda a sequência de filmes para que a história fizesse sentido e fosse concisa e que levasse, né, de um ponto A ao ponto B, mesmo que alguns filmes nesse percurso não funcionassem 100%, ele levou, ele entregou, né, ele fez um arco aí de 11 anos e tal, que funcionou e que todo mundo gostaria de replicar. Isso tá dentro da casa Disney, né, a Disney é dona de tudo. E Star Wars com 3 filminho, não conseguiu, cara. A gente teve um problema grave de conflito de diretores, né? O primeiro filme foi entregue por esse desgraçado amaldiçoado J.J. Abrams. Aí o segundo filme foi entregue pelo Ryan Johnson. Parece que eles fizeram tudo pra fuder um ao outro. Eles estavam de birra. Aí no terceiro filme veio o JJ de volta com essa incumbência de entregar. Manda vários recadinhos pro Ryan Johnson dentro do filme. Só faltou passar um avião com a faixa escrito assim: Ryan Johnson vai tomar no cu. Só faltou isso, cara. Só faltou isso. Na Marvel, o que que aconteceu? Quando a Disney comprou a Marvel, Kevin Feige foi junto. E o Kevin Feige tomou conta da coisa. É, mas a Kathleen Kennedy era essa pessoa. Sim, só que ela não fez isso. Eu até concordo, mas é que assim, é isso que o Dave falou. Não é nem que tava mal planejado, parece que eles estavam brigando. Os filmes Sim. brigam entre si, cara. É pior ainda. Mas é porque o planejamento que foi feito, o que foi passado foi, faz o teu filme. Eu fiz uma piadinha que era hoje no Twitter, que era isso, né? O Mickey Mouse entra num bar, encontra o roteirista de Batman vs Superman e o criador de Lost. Ele chega pros dois e fala, tive uma ideia. Foi isso, velho. Cada um faz do seu jeito, foda-se. Tá ligado? O cara que, porra, fez o roteiro do Batman vs Superman. E Liga da Justiça. Meu Deus. E o outro cara que promete e não entrega porra nenhuma. O Azaghal chamou ele de amaldiçoado, mas tá errado. Ele é a própria maldição. Então, Tucano, o cara que fez Batman e Superman e Liga da Justiça tinha tudo pra acertar nesse filme, cara. Tinha tudo. Ah, lá vem. E não acertou, cara. Faltou Michael Bay nesse filme. Tá maluco, Deus do céu, Greg. Nossa Senhora. Mas, primeiro strike, o terceiro a gente vai te contar desse problema. Helto, cara, sabe o que faltou nesse filme? Faltou, cara, pegar alguém que tivesse um vínculo emocional a ponto de fazer uma coisa decente. Não, George Lucas, apesar do 1 e 2 não, faltou George Lucas. Serem um filme, sim, apesar do 1, 2 e 3 ter sido um filme fraco perante o original, o cara conseguia entender aquele projeto, ele conseguia entender a essência do negócio, entendeu? Faltou pegar um cara fã, tipo um John Favreau. Ah, não me vem falar de John Favreau também, não. Lá vem o Baby Yoda, o Baby Yoda. Não me vem falar de Baby Yoda aqui, cara. Cadê o adolescente Yoda? O Baby Yoda tinha que ser amigo do adolescente Mon Calamari ali, cara. O Geninho. O Júnior. Ah, caralho. Ele é filho do Akbar mesmo, esse cara, hein? Akbar Júnior. Ih, caraca, o Akbar churriadinho, cara. Com cara de adolescente. Só voltou a ter espinha na coisa horrorosa. Baby Akbar. Ele tá nos livros, ele tá nos quadrinhos, ele tem participação grande nas histórias. Tinha que ser amigo adolescente do Baby Yoda. Eles têm ali e regulam mesmo a idade física. É, o Baby Yoda nesse período ainda vai ser criança. Ele tá com vai estar só 75 anos. Ele só vira adolescente com 500. A gente não tá aqui pra falar de Baby Yoda. Ó, a parada do George Lucas, a gente já falou aqui, vocês falaram no outro Nerdcast, nós crescemos vendo Star Wars, vimos, a maioria, sei lá, viu quando eu era criança. Então tem uma parte emocional que eu tento deixar de lado, mas é praticamente impossível. Mas quando eu era pequeno, me falaram, porque assim, eu vi New Hope, eu vi no cinema, não em 77, que eu tinha um ano de idade, mas nos anos 80, costumava-se passar de novo filmes antigos, né, no cinema. Então eu vi no cinema cinema, Guerra nas Estrelas, não era Star Wars, Guerra nas Estrelas, e eu não sabia ler. E o meu primo, que é 4 anos mais velho que eu, ficava do lado lendo as legendas. Então, assim, é uma parada muito antiga pra mim, quando eu era muito criança. E aí, um dia, uns amigos falaram assim, cara, na verdade, são 9 filmes. É que ele só gravou 4, mas ele tem a história toda. 3. Do 1 até o 9. Mais ou menos. Então, tô falando. Não, mas que essa falaram pra mim quando eu era criança, era entendeu? Sim, e eu achei que isso era verdade. Eu ouvi isso também. Ah, ele tinha uma ideia do que ele queria fazer antes e depois. Ele tinha uns esboços do que ele queria fazer, mas ele nunca chegou a realmente escrever naquela época. Ele foi escrever primeiros filmes lá pra quando ele foi fazer nos anos 90, lá em 98, 99. E depois daqueles 3 filmes, Star Wars tinha morrido. Depois de episódio 3, Star Wars, tipo, não tava sendo feito mais nada com Star Wars. Ia talvez sair uma série que ele tava com um projeto, ele já tinha escrito uns roteiros pra uma série. É, uma série live action. Sim, que sim. Ia sair. Que acabou virando Rebels, a animação. Que ia sair, não saiu, e aí ele vendeu pra Disney. Nesse período, com a compra da Disney, o que rolou foi muita confusão lá dentro, principalmente com a Kathleen Kennedy. Ele botou ela como presidente da Lucasfilms antes de vender, eles mantiveram ela, só que ele acreditava que ela ia dar mais atenção ali e ouvidos ao que ele falava, tipo, as ideias dele. Só que ela não ouviu mais nada, tipo, largou ele de lado e foi fazendo as coisas do jeito que foram. E ele ficou desgostoso que ele fez uma entrevista até que depois pediu desculpas dizendo que é como se ele tivesse vendido o filho dele pra escravagistas e tal. Aí pegou mal pra caralho, aí depois ele falou, ah, não foi mal isso. É inconcebível você criar um universo, criar personagens e tal, não sei o quê, e de repente tu vender a parada, e as pessoas têm total liberdade de fazer do jeito que quiserem, né? Claro que tem, exato. Também não tem que reclamar. Mas não, a grande diferença desses, que eu acho, assim, pensando depois dos filmes, por mais fraco que fossem os episódios 1, 2 e 3, ainda eram criações do Lucas, era o que ele queria contar. Eram histórias inovadoras, vocês gostem ou não, assim, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu desgosto. Olha, amigo, depois de Ascensão Skywalker, esses filmes melhoraram pra mim. Eu também acho. Se esse filme conseguir alguma coisa, foi isso. Essas histórias, elas não alteravam o final, que era a Leia, o Han e o Luke, ali com os Ewoks festejando, vencendo o Império. Não mexia nos clássicos. Mas e a aí... alma tava lá, a alma dos clássicos tava lá. Agora, com essas sequels aí, que sei lá como vão ser chamadas, elas alteram drasticamente. Primeiro elas mudam o final, porque agora o sacrifício do Vader foi em vão, o Imperador continuou vivo. A profecia do Chosen One não existe. A profecia do Chosen One, ele não era o Chosen One. Essa trilogia nova cagou o amor continua. Os prequels, por mais que eles tenham sido mal executados, e eu nem nunca fui um hater, assim, dos filmes. É, eu também não. Eu gostava até de deixar a galera nervosa falando de midichlorians, porque, querendo ou não, foi o cara que inventou, que criou o universo Star Wars, que inventou essa merda, tá ligado? Então, é canon, e você querendo ou não, dando chilique ou não, é canon. Os filmes, apesar de não serem tão bem executados, eles contam uma história. Eles contam a história que a gente queria saber sobre como Darth Vader virou Darth Vader. Tem todos os elementos ali, desde ele sendo achado no meio do deserto, ele sendo rejeitado pelo Conselho Jedi porque ele já era velho, por mais que o Luke tenha sido treinado com mais de 20 anos, mas tudo bem, a gente releva isso. Não, mas quando o Luke foi treinado, não tinha mais nada, né? Era o que eles tinham. É o que tinha, o que tem pra hoje. Exatamente. Ele se apaixonando, ele infringindo lá as regras dos Jedi, ele ficando revoltado, matando criancinha, e finalmente aquela cena que é linda, no Rio de Lava ali, e ele ficando sem as pernas, sem o braço, queimando tudo. E toda a ascensão do Palpatine, né? Como ele fez, como ele controlou os dois lados. Porra, é muito assim, é bem construído. Ascensão do Império é a parada mais legal dos prequels, mas... Sim, O prequel é muito mais o filme do Palpatine, assim, então a gente já... Então, não. Hoje é, depois de Ascensão Skywalker, a gente percebeu que são 9 filmes sobre o Palpatine. É isso aí, gente. É essa parada de Star Wars, não tem nada a ver com Skywalkers. Na verdade, tem, porque ele é o criador do Anakin. A história não é da família Skywalker, não é da Anakin. A história é sobre o Palpatine, desde sempre. Se você parar pra pensar, desde o primeiro filme, sim. Exato. Ele mostra ele subindo no Congresso, mostra ele corrompendo os Jedi, mostra ele pegando o Anakin pra ele, que era o escolhido, mostra ele, assim, corrompendo todo mundo. Isso aí é acontecendo nos bastidores. Sim. O centro da história eram os Skywalker. Os Skywalker já mais são do que uma grande família de influenciados, né? Não, todo mundo é influenciado, né? Total, né? Total. Menos o filho do Palpatine. Menos o filho do Palpatine. O filho do Palpatine é o único que não é influenciado pelo pai, é o filho rebelde. O entendeu? Cara governou a galáxia, mulher, provavelmente. Todo mundo. O Yoda na sala do lado, o cara não percebeu que ele era um Lorde Sith. Ele manipulou a Amidala, ele manipulou o Senado, ele manipulou o Conselho Jedi, ele manipulou o Anakin Skywalker. O Jar Jar Binks ele manipulou. Ele manipulou o Snoke. É, ele criou o Snoke, né? O Kylo Ren, a Rey, ele manipulou todo mundo. Todos os personagens que passaram por Star Wars, ele manipulou. Menos o filho. O filho. O filho, não, o filho, filho puxou filho. A mãe, aquela desgraçada. Long have I waited. Palpatine, sério, eu torço pro Palpatine agora. Porque ele é o personagem mais foda, cara, de longe. Não é nem questão, eu tenho a força aqui, eu sou um mega Jedi e eu não percebi que o Palpatine tá vivo, tocando os aralhos, sei lá, escondido na galáxia. Você teve o Yoda, super Jedi, tem o Luke, super Jedi, e ele não se ligou que o Palpatine tava vivo, né? Ninguém se ligou. Agora, a Leia também é super Jedi de chavada e ela também não percebeu que o Palpatine tava vivo. Beleza, tudo bem, vamos fingir que ele conseguiu lá esconder o poder dele. Cara, mas isso é desde o episódio 1. Tá, mas vamos... Nenhum conselho Jedi não conseguiu... Não, mas o Jedi sente os outros Jedi quando quer e não sente quando não quer. Não, o conselho Jedi inteiro no episódio 1 fala, nós não conseguimos sentir o lado negro. O lado negro, Clouds Everything. Ele é stealth. Exatamente, é a mesma questão do Lanterna Verde, né? O amarelo não funciona com o verde e vice-versa. Então, assim, meio que um parece que um anula o outro nesse sentido. Isso é um problema que não só desse filme, com vários filmes, que o poder ele regula conforme a necessidade. Porque eu não queria pular pro final do filme, mas já pulou pro final do filme... A Rey tá lá enfrentando o Palpatine e ela sente a presença do Kylo Ren e o Palpatine não sente. E o Snoke também não sentiu a intenção do Kylo Ren de... Mas beleza, eu quero voltar pro começo. Ninguém consegue perceber o lado negro, o lado dele deixa tudo envoaçado aí, tudo na graminha do Jovem Nerd, no Café de Artista. Não, mas isso aí também já... Mas isso já é falado também nos outros filmes. A mente fraca é suscetível à força. Então, tipo, se o cara pô, bloqueia. Não tem como um cara fazer um rolê daquele. O cara comprar aquela quantidade de matéria-prima. O cara ter um RH, meu irmão, eram 10 mil naves. Quantas pessoas tem em cada nave? É. 5 mil? Como é que era a empresa de fachada pra lavar esse dinheiro, maluco? Sabe o que é o pior? Se você para pra pensar nisso, no grande plano do Palpatine, o Palpatine, ele chega e fala o seguinte: ah, eu tô por trás de tudo. Eu sou todos os Siths. Eu fui o Snoke, eu fui o Vader na sua cabeça. Na verdade, eu tinha essa armada gigantesca que eu só tava esperando a oportunidade certa pra aparecer. Só que nesse meio tempo, tinha uma galera que sabia que o Imperador tava vivo. Uma galera, meu irmão, eles falam 10 mil naves. Um porta-aviões, que são menores que essas naves. Um porta-aviões pega 5 mil pessoas, a tripulação. Então você tem 10 mil naves vezes 5 mil pessoas. Aí a gente tá falando de um RH que controla 50 milhões de pessoas pra trabalhar naquelas naves. Isso chutando baixo. Você chutou baixo ainda que é o porta-aviões. Você chutou baixo, porque o porta-aviões só cabe 5 mil, deve ter muito mais. Qual o tamanho de um RH? Cara, a quantidade de gente, quantos planetas eles têm que pegar pra botar naquelas... Caralho, como ninguém sacou o que tava acontecendo? Tem metrô, tem ônibus, alimentação dessa galera toda! Como? Calma, o pior não é isso. São 10 mil naves com 500 milhões de pessoas que estão escondidos há pelo menos 30 anos. É, cara, inacreditável! Isso a gente tá falando só da galera que torna a nave operacional. A gente não tá falando da galera que teve que construir essas naves todas. Falar nisso, né? Cara, o Império deve ser um lugar ótimo pra trabalhar. Para você, não deve faltar emprego nunca. Os caras constroem planeta Estrela da Morte. Porra. É tipo a China. Se o Palpatine focasse só em ser um empresário maligno, ele já teria dominado a galáxia. Sim. Porque ele tem recurso, ele consegue a logística e a organização empresarial. Ele é um líder nato, porque ele consegue fazer as pessoas trabalharem pra ele. E agora ele conseguiu fazer 10 mil Estrelas da Morte. Você tá esquecendo de um detalhe, Pô, mas eu não tenho como te entregar essa segunda-feira. Você vai me entregar na segunda-feira. Então, o problema assim, esse é um dos grandes problemas do filme, que é logo no começo. Então assim, se você já não compra esse plano aí, essa discussão que a gente tá tendo aqui, se você já não acredita nisso, o filme já foi meio por água abaixo, né? Porque assim, você fala, putz, o começo do filme é muito bom, né? É que aí eu acho que entra na expectativa de cada um. Nossa, cara, mas é inaceitável, cara. Cara, dentro do universo de Star Wars, os caras já me construíram duas Estrelas da Morte, que também são negócios gigantescos pra comportar porrada. Mas agora ele tem 10 mil Estrelas da Morte. Não, e eles eram um império. Ele tem 10 mil Estrelas da Morte em nave. O que torna qualquer ameaça anterior a esse filme. E quando era Estrela da Morte, não precisava ficar escondido. Exato, não tinha como esconder. E a Estrela da Morte, ela era um big deal. Ela era a maior ameaça possível, mas ela era um problema logístico. Ela tava sempre em construção, ela não era um negócio que, tá pronto aqui. Agora ele transformou a porra dos Imperial Destroyers, botou a piroca de cachorro embaixo e transformou em 10 mil Estrelas da Morte, cara. ele banalizou a Estrela da Morte, né? E o pior, você fala que ele é um puta empreendedor, ele não é. Porque, tipo assim, se o cara tem 10 mil naves com capacidade de cada uma delas explodir um planeta, o cara só não domina a galáxia porque ele não quer, porque não tem nada que faça frente a isso. É porque ele fica com essa maluquice de ser Lorde Imperador, ele podia ser só empresário. E é, se ele não tivesse corrido atrás de Kylo Ren, de Rey e tal, não sei o que, tivesse só, ó, imagina que não teve uma intervenção de Kylo Ren, não teve Rey, não teve nada. Ele simplesmente manda a Final Order, vai lá, atravessa aí o labirinto espacial, domina a galáxia, destrói 1 milhão de planetas. Acabou? Sim, acabou. Quem vai supor, cara? Ninguém ia nem saber. Exato. Você sacou que a missão do filme, da Resistência, é achar um jeito de chegar no planeta Sith pra tentar atacar a frota antes atacar eles. Eu não sei se eu peguei aqui um erro grotesco de roteiro. Pelo Technobubble lá que eles inventaram, o planeta tem um monte de, sei lá, onda magnética. É um labirinto espacial pra chegar. E aí as naves não conseguem usar o escudo lá, certo? E elas não conseguem sair do planeta se não tiver aquela antena ligada. Isso. Então elas não conseguem navegar. Nenhuma nave. Não. Uhum. Inclusive a da Resistência. Então quando a nave da Resistência chega lá, elas tinham que ficar inativas. Sem escudo, não conseguiriam navegar nem nada. Porque se as naves do Imperador não conseguem funcionar lá sem uma antena, como que a nave rebelde conseguem? Se elas não sofrem as interferências que o planeta gera nessas naves? As naves do Império estão no planeta. Elas estavam saindo do planeta. Mas as naves rebeldes estão do lado da nave do Império, Carlos. E eles desligam a antena pra inativar as naves do Império. Então, se sem sinal de antena, nenhuma nave poderia funcionar. Não, e o pior, como é que eles conseguiram sair dali? Porque se eles destruíram a antena que leva eles a entrar, e a antena é o único caminho de entrada e saída, como é que depois que eles destruíram a antena, eles vão conseguir sair dali? E como é que aquele Star Destroyer caiu na lua de Endor? Porque tinha era o Star Destroyer da First Order. Então, mas a minha questão é, eles criaram um recurso de roteiro que diz assim, a gente tem que destruir essa antena, porque essa antena é que possibilita essas naves saírem daqui e tocarem um zaralho. Por quê? Porque esse planeta tem condições climáticas e sei lá o quê, que fode as naves, que elas não podem sair daqui e que não podem usar escudo e que não pode fazer nada. Beleza. Então, teoricamente, nenhuma nave, inclusive as naves rebeldes, poderiam funcionar nessas condições. Sim, furo. Não, funcionam. Elas não podem ter escudo e elas não têm como navegar pra fora do planeta, sem antena. E certeza que esse planeta aí é o terceiro mundo do Thundercats. Porque onde o Palpatine tá é a pirâmide do Mu'ha, cara. É mesmo, né? Pode crer. É a pirâmide do Mu'ha, de cabeça pra baixo. E aquelas estátuas gigantes, pode crer. Totalmente. O elevador, elevador lá, místico, né? Que é uma aquilo ali já flutuante. Apareceu no Rebels e já apareceu no Clone Wars, como o Templo Sith. Mas olha só, tem muita coisa desse filme que pode não parecer, aquela velha história. Os caras querem fazer uma coisa inovadora e inteligente, o Cassidy 4, que quem leu nos anos 90 o Dark Empire, a história é até parecida. O Luke, pra chegar até onde fica a base do Imperador, onde ele tá lá se clonando e tudo mais, ele também tem que ir pra um caminho que ninguém tinha acesso e que o Imperador fornece esse meio pro Luke pra ele chegar até lá. Porque foi por isso que depois que caiu o Império, o Imperador foi pra lá, junto com a tropa, a elite dele de diplomatas e afins, pessoas de importância, né, ligado ao Império, e ficou lá. Então, tipo assim, isso também foi tirado um pouco do Império Sombrio, né? Então, tipo assim, acaba que os caras tentaram ignorar tudo que foi colocado antes, né? Que eles falam que, não existe. Mas no final das contas, acaba que eles sempre acabam recorrendo a esse antigo recurso. E o Imperador foi tipo uma espécie de Sauron mesmo, né? Ele morreu ali, o corpo, sei lá, enfim, mas a essência maléfica dele permaneceu e ele conseguiu, eu não sei se ele era um clone ou se ele, usando a própria força, o lado negro da força, conseguiu se ir reconstruindo aos poucos, porque ele tava mal formado ainda, né? Sim. Tanto que quando ele pega a energia dos dois, ele fica totalmente perfeito, assim, né? Sim. Até a roupa ele arruma. Você pega lá no episódio 3, ele fala isso com o Anakin sobre como vencer a morte, como evitar a morte. Inclusive, esse discurso, Caquinho, é o mesmo que ele fala pro Kylo logo no começo do filme, né? Sim. É bem parecido, né? Uma coisa eu tenho que dar o braço a torcer. Eu nunca aceitei que o Imperador tivesse morrido sendo jogado ali pelo Darth Vader. Ah, claro. Falei, ser jogado num buraco onde tem uma fusão nuclear embaixo, realmente não mata ninguém. Mas né? Ali não tinha uma fusão nuclear, a explosão é dele. Em Star Wars, cair em buraco, não mata ninguém. O cara Kylo Ren caiu no buraco e não morreu. O Luke já pulou no buraco e não morreu. O Darth Maul caiu no buraco e não morreu. O negócio de cair no buraco não mata ninguém. O Boba Fett caiu no buraco lá também, na boca do bicho lá, mas também todo mundo diz que não morreu. Então ninguém morre caindo no buraco. Na verdade, esse filme, ninguém morre. Ninguém morre nesse filme. Porque olha só, ele mata o Chewbacca no começo. Foi terrível nesse momento. Falei, nossa, eu gritei no cinema, Chewbacca! Eu virei pra Bárbara e falei assim, mataram o cachorro. Eu falei, nossa. Não se mata cachorro. Eu falei, caralho, o cara matou o Chewbacca, que coragem. E eu fiquei mal. Eu fiquei, caralho, e que morte horrível. O cara algemado, sabe, com o prisioneiro. E acabou. Acabou o Chewbacca, sim, sabe? Mas eu achei eu ter ousado. Aí o cara, 5 segundos depois... Ó, gente, não matei o Chewbacca não, tô brincando, tá? Foi... Mas não, não deu nem pra chorar, David, né? Não deu tempo de chorar. Não deu tempo nem de sair do choque. Ele tava em choque ainda. Esse filme tem uma profundidade emocional de um copo, raso de um copo d'água, sabe? Porque tudo que ele apresenta pra você de, meu Deus, vai ser trágico. Ó, o Chewbacca, ó, o C-3PO, ó, isso, aquilo, volta. Aí ele mostra no trailer, ah, eu tô dando uma última olhada nos meus amigos, bababá, o C-3PO, a gente, nossa, vai matar o C-3PO, meu Deus do céu. Aí não, não, não fez nada, não mudou nada. Ele fez o backup, tá tudo certo. Bullshit. Né? Todo aquele drama, aí ele vai, ele matou o Kylo Ren 3 vezes, mano. Matou-lhe uma vez, aí voltou, aí jogou no buraco, aí voltou, aí matou na 3ª vez, aí agora morreu, filho da puta. Aí a parada mais ofensiva que tem, cara, a parada mais ofensiva que tem. Porque a mensagem final de Star Wars é, seja um filho da puta. Porque se você for um filho da puta a sua vida inteira, no final você vai se dar bem. Você é um trabalhador que sustenta sua família, trabalha 3 empregos por dia, você vai morrer e acabou, vai tomar no seu cu. Agora, se você é um genocida, que você mata criança, mata o próprio pai, o cacete, tranquilaço, quando você morre, você vira um com a força, depois vai pra festinha dos espíritos, tá tudo certo, todo mundo te perdoa. Ganha até beijo, você ganha até beijo, pô. Ganha até beijo. Puta que pariu, meu irmão. Vai se fuder. Ah, não, cara. É muito escuro. Olha, o Kylo Ren, o cara matou o Han Solo semana passada, bro. Matou a mãe, não se esqueça disso, porque a mãe voltou. Mas mandou dar tiro na mãe. O cara que fez acontecer, matou todo mundo aí, que passou na frente, tava matando o cara descontrolado, cacete. Matou Daniel Craig de Stormtrooper. Matou todo mundo esse cara. Que... Tipo Vader. Porra, o cara, do nada ele vira um com a força. Ah, não, cara, a força tá de sacanagem comigo. A mãe foi lá e passou a mão na cabeça, né? Ô, bem. Nossa, cara, isso me deixou muito fudido, cara. Quando o Obi-Wan vira um com a força lá no primeiro filme, a parada tem todo sentido, cara. Ele tá fazendo isso, tá se sacrificando pro Luke ter real noção das paradas e dar um estalo no que ir pro lado bom, sei lá, entendeu? Lado sim. Né, porque não tem mais lado bom, lado cinza. E ele faz isso como um sacrifício, cara. Ele deixa de existir, né? Ele se funde tipo super saiyajin de poder, de Jedi, cara que estudou a vida inteira no deserto fudido, louco, sozinho, pra conseguir chegar naquele momento. E aí, cara, agora qualquer um faz isso? Ah, não, cara. Isso pra mim é zoado demais, é ofensivo. Eu fico ofendido. peraí. Você fala que o Kylo Ren ter matado todo mundo e ter a redenção. O Vader tem a mesma redenção. O Vader, pelo menos, virou cadáver. Não, ele vira fantasminha. Depois, mas ele se transforma em um com a força. E aí o George Lucas é louco já, né? Botando o Vader fantasma, tá maluco. Vader fantasma aparece no Retorno de Jedi original. Sim, mas depois sim. Ele coloca como Hayden Christensen. Depois ele substitui pelo Hayden Christensen, mas ele já aparece no original. Sim, já, não, a gente sabe disso. As defesas pra esse filme, mas isso tem no original. Isso também é uma parada que é uma falta de coragem. Acho que coragem ou covardia define o filme. Define essa trilogia, tá ligado? Ah, porque define. O primeiro foi um remake. E aí quando tiveram coragem de fazer alguma coisa nova, os fãs caíram em cima. Não foi tão novo assim, não, desculpa. Porque o 2 tem uma porrada de cena que ia estar associado com o Império Contra-Ataque também. Não vem, não. Tem nada de novo, não. Cara, a única diferença é que o cara bota a mão no chão, limpa e fala assim, tá, não, essa porra não é gelo, é sal. Ah, não fode. É o Stormtrooper, eu falo, é o soldado da rebelião Papa. Ele beija, bota a mão, tu é areia. Tu já não gostou do 8. Tu já deixou de ser fã há algum tempo. Então tu já não gostou do 8. Não, quem é então, o fã tem que engolir tudo. As desculpas que tu deu quando tu não gostou do 8... Desculpas não, é. Apresentei fatos, eu não dou desculpa. Eu tenho que evocar aqui Mark Hamill, que ele falou a mesma coisa que o Rex. Depois puxaram a orelha dele, né? Ele falou: não é bem assim, eu até que gostei do filme e tal, não sei o que. Mas ele falou: esse não é o Luke, é o Jake Skywalker. É o Luke da nova geração, não é o Luke que eu, tá até que um eu funk, era né? Eu sou o Luke da nova geração. Eu fui o cara que gostei do Luke Failed Jedi. Eu falei isso no último Nerdcast sobre Star Wars lá do episódio 8. Eu não vejo tantos problemas no filme anterior. Meu problema é toda aquela heist pra soltar cavalo e cassino. Aquilo é uma bosta. Mas o Luke mesmo eu achei maneiro, cara. Que moral o Luke tem no episódio 9 de pegar o lightsaber que a Rey taca e falar assim, o que tu tá fazendo, garota? Aí não foi o Luke, aí era a briga de Rian Johnson com J.J. Abrams. Foi o recadinho. Eu sei. Mas é muito, é horrível, assim, eu odiei ele jogar o sabre pra trás no episódio anterior, mas assim, pra você mostrar que o sabre é realmente algo importante, você não precisa fazer dessa forma ridícula que ele fez, que é expor o filme anterior, né, e o Luke... Mandou uma charadinha, né, como dizem aí os jovens. Ah, não. Mandou uma charadinha. O que ele dizer, você não deveria tratar essa arma. Olha, no episódio, parecia o He-Man, no episódio de hoje aprendemos que o sabre é muito deve ser respeitado e não pode ser humilhado, sei lá. O grande problema que a gente tá tendo aqui com esse filme, na verdade, fora toda a bagunça, é porque eles não se conversam. Você, não na verdade, esse 9 não é continuação do 8. O 9 é continuação do 7. Com exceção da morte do Luke e do Snoke, não afeta em nada. É tipo, o filme 8 é o Templo da Perdição da trilogia do Indiana Jones. É tipo, um filme que tá ali, mas que não conversa com as outras pontas. É, não conversa mesmo. O episódio 7 e o episódio 9 são meio que uma continuação direta. Com pequenos ajustes, exato. E botar esses acontecimentos do 8 no texto inicial, você não precisa do 8. Exatamente, exatamente. O Alexandre falou, se no episódio, no final do episódio 7, elas tivessem chegado na ilha, o Luke tivesse morto já, e elas tivessem encontrado o esqueletinho do Luke lá de Hobby, levitando, não faria diferença nenhuma, no final das contas. Ela podia já encontrar direto o fantasminha do Luke. Porque ela evoluiu, inclusive, muito mais rápido treinando com a Leia do que... Na verdade, todo mundo evoluiu pra caralho, né? Teve um negócio que chama Violeta, não sei o que aconteceu na galáxia aí. Caraca, até a Millennium Falcon, maluco, evoluiu de um nível. Vocês lembram quando era difícil? Não era em qualquer lugar que podia fazer o hiperespaço? Não, e a Millennium Falcon nunca pulava de primeira. Eles ativavam, era aquele suspense, era... Aí era porrada, soca, solda ali, caralho, aí vai. Aí os caras conseguem. Esse era o lance da Millennium Falcon. Agora a nave deu 5 pulos seguidos, cara. É, no meio das... Caraca, que maluquice. Esse filme... Virou Dragon Ball. Esse filme tem esse negócio do Dragon Ball que ele fala assim, as coisas têm que ficar tão poderosas, tão mais poderosas, que elas começam a tirar o valor das paradas que vieram anteriormente. Então, por exemplo, no episódio 7, o Han Solo fala, eu vou fazer aqui uma manobra maluca, mas que eu sou o Han Solo, eu sou foda, eu vou sair da Lightspeed dentro do planeta, lá da base Starkiller, né? Porque não tinha, se ele saísse fora, eles iam ser interceptados e tal. Então, tipo assim, era o Han Solo, porque ele é o Han Solo, o cara fodão do maior piloto da galáxia na Millennium Falcon. Todo mundo é o maior piloto da galáxia. Aí, não, e aquilo foi, e aí a nave chegou caindo e tal, né? E pousou de qualquer jeito, porque foi uma parada mega arriscada, fodona, porque o Han Solo fez isso. Agora, o Poe, em uma cena genérica qualquer, fugindo de TIE Fighter. Cara, sério, a Rey e o Finn, os caras destruíram um monte de TIE Fighter no deserto. O Poe ficou desesperado com, tipo, 4 TIE Fighters atrás dele. Não. Eram bastante. Não, cara, não era tanto assim, não. Tinham 8 TIE Fighters. Ok, o Luke e o Han Solo destruíram isso de TIE Fighter no episódio 4, saindo da Estrela da Morte. Eu não vou nem pegar no pé que TIE Fighter nunca teve Hyperdrive e agora tem, mas tudo bem. Tecnologia pode evoluir. Aí, beleza. Aí o Poe, preste atenção. Lembra no Assassin's Creed que você era o cara que tinha o parkour e andava em cima dos telhados e você é o fodão do parkour? E aí, de repente, você fez assim, mas todo soldado de merda faz o mesmo parkour que eu. Que merda. Então, aconteceu isso. Não só o Han Solo fez uma manobra absurda no episódio 7 pra mostrar que ele era fodão e que a Millennium Falcon era fodão. Aí agora o Poe, pra fugir dessas 8 TIE Fighters, ele fala assim, eu vou fazer esse hyperspace skipping, que eu chamo de fanservice skipping, porque ele fica indo em vários cenários que são parecidos com outros cenários que você já viu pra você. Ai, que legal. E olha só, ele não só faz isso, parada muito mais foda do que o próprio Han Solo, o Lando, o cacete, mas as TIE Fighters também fazem! Puta que pariu! Ou seja, todo mundo tem que ter um nível de poder absurdo e faz com que tudo que aconteceu o antes... O Han Solo virou merda. E é por isso mesmo que o filme acaba com Genkidama. Genkidama Sith contra Genkidama Jedi. Long have I waited. Tem uma coisa que eu não entendi no filme direito, são os personagens. Por exemplo, o Poe, ele é apresentado no primeiro filme e no segundo filme como um piloto foda pra caralho, né? Mostra um puta piloto de caça e tudo mais, da rebelião e assim. Cara, se eu me lembro bem, o primeiro e o segundo filme, ele mal tem contato com a Rey. Ele mal tem uma interação grande com a Rey, sabe? A Rey tem uma interação forte com o Finn tem uma interação forte com o Poe. Mas assim, entre eles, quase não tem diálogo. E aí o filme transformou o Poe Dameron num novo Han Solo. É, o Han Solo dos pobres, porra. O mulherengo, vendedor de canela do espaço. fodaço. Ele virou muito Han Solo, cara. Ele virou muito Han Solo, cara. Pilota pra caramba, pegador, que quer pegar todo mundo. Não, e contrabandista também. É, não, calma. É que tem um triângulo amoroso ali mal resolvido, que pelo menos eu vi isso. Cria-se uma intenção sexual ali entre o Poe, o Finn e a Rey. Porque tem aquela coisa, eu queria te contar uma coisa, mas você não quer contar na minha frente. Então, isso é outra parada zoada desse filme. Porque assim, eu acho que os maiores problemas desse filme são o seguinte: fanservice e fanfic. Porque esse filme, ele quer pegar todos nós, tanto a geração velha quanto a geração nova, pela emoção. E aí, a gente não gostou aqui, acho que ninguém, o Carlos gostou um pouco mais, mas a maioria aqui não gostou do filme, mas mesmo assim tem momentos do filme que a gente fica, puta, sabe, que foda. Sim, o Chewbacca ganhando medalha. Puta, nem quero nem falar sobre isso. Eu não quero nem. Desculpa, não dá feliz com essa cena não. Olha, me desculpa, a Leia tá de sacanagem. A Leia, ela tem preconceito contra os Ukis. Sempre. Porque ela tava lá, ela entregou a espada pra Rey e ela não deu a medalha pro cara. E aí ela morreu segurando a medalha e a Mascaneda revirou o corpo da Leia e deu a medalha. E o coitado do Chewbacca tinha uma consideração, é o negócio do rejeitado. O cara que quando rejeita, gosta mais. A Leia sempre rejeitou o Chewbacca, meu irmão. E aí a mulher não deu a medalha, a outra revirou o corpo e falou, ó, toma essa medalha aqui, e o Chewbacca ainda fica... Coitado cachorro, cara. Oh, eu prefiro beijar o Wookiee do que beijar você. Olha aí o preconceito da Leia, já tava em peso, o Império contra-ataca. Eu vou te falar que a única parte que eu realmente achei emocionante é quando o Chewbacca descobre que é informado que a Leia morreu. Ah, essa é boa mesmo. É, isso é verdade. Ele desmorona assim, começa a gritar e bater no chão, assim. Não, acabou, né? É o final do Link, né? Acabou porque, a ligação. Porque é o último é Link. É uma emoção, tipo... cara. Assim, lembra quando o Luke descobriu que o Darth Vader era pai dele? O Luke quase... Não, ficou desesperado. Aí a Rey, ó, você é neta do Palpatine, o maior vilão da história da galáxia. Não, mas é que não é da geração dela. O Palpatine não significa muito pra ela, sabe? Ah, foi um cara aí, ó. É tipo assim, ó, caralho, Marcelo. Meu irmão, mas se você chegar pra alguém hoje e falar assim, aí, tu é neto do Hitler. Eu acho que a pessoa vai ficar bolada, eu acho. Okay. Realmente seria um toque. Puxando esse lance do fanfic e do fanservice, cara. Vou dar um exemplo que o Rex puxou dessa parada dos crush, dos negócios aí. A gente tem o Finn que gosta da Rey, mas a gente também tem um lance ali entre o Poe e o Finn, né? Assim, em alguns momentos fica bem explícito isso, né? Bromance. Acho que é mais do que bromance, na real. Ao mesmo tempo, bota um interesse romântico pro Poe, né? Do meio pro final, bota aquela mina que só mostra os olhos dela. A Felicity. Certo. Era Felicity? Era. Sério? Felicity. Caraca, coitada, só apareceu os olhos da menina. É feliz estiver vestida de Power Ranger, não é? E aí, no final, bota um interesse romântico pro Finn, cara. Outro, não, né? E tem a Rose. E a Rose. E ainda tem a Rose sopa de climão. A mulher salvou o cara, deu um beijo na boca e o cacete ficou por isso mesmo. No outro, a Rose, vou ali, tu vai ou fica, hein? Ó. O fandom de Star Wars é extremamente tóxico e destruiu a menina. Não, eu sabe por que foi? Porque ela era a queridinha do Ryan Johnson e o JJ queria mais que ela se explodisse, cara. Tudo que era do Ryan Johnson, o JJ não quis nem saber. Aí, cara, ele traz os queridinhos dele, trouxe o Charlie do Lost. Nossa, lá, o meu Mary, irmão, pra ficar... vai tomar no cu, tem que parar com isso, me desculpa. Participação especial de amigo não pode mais. Abre aí a voz. Abaixo-assinado, proibição de amigos nos filmes. Caralho, meu irmão. Bota o Mary lá. Como é o nome desse maluco? O que? É o Charlie. O Charlie do Lost. You know everybody. Bota o maluco pra abraçar verme no final, porque o cara não tem o que fazer. O cara abraça a minhoca, brother. Que porra é essa, cara? Não, e o pior, ele é um personagem que, teoricamente, tem um papel, né, no filme, porque, tipo assim, quando o Imperador faz o discurso dele, né, quando as pessoas recebem lá em todas as transmissões alguma coisa falando sobre o Império, né, está sendo falado em Sith. E ele traduz pra galera. E o cara, quando eles perguntam, mas o que é Sith, que não sei o que, parece que o cara é, tipo, um estudioso sobre o Sith, entendeu? Então o cara quis dar uma importância pro personagem. Você, não, olha, eles estão falando isso agora. Não, mas isso, os Sith são os guerreiros. É, no filme ele tem essa função. Ele não fala isso. Fala. Quando eles estão passando a transmissão, ele que começa a falar sobre a transmissão. Ele tá traduzindo o que tá sendo falado. Então dá a entender que ele é um especialista em Sith, entendeu? Tipo um arqueólogo, um estudante de história. Tem uma transmissão, você tem essa cena, uma transmissão em Sith? Tem uma transmissão. Em Sith? Em Sith. Então você fala assim, nossa, olha só, a gente tá recebendo essa transmissão. Alguém confirma isso? Porra, você não lembro, não. Tem uma não cena que fala assim, estamos recebendo essa transmissão em todos os canais. E aí ele começa a traduzir. É o Palpatine falando, mundo. Então, mas ele não está, ele está falando numa linguagem que ele começa a traduzir pros outros. Ele fala, é clonagem. Ele fala assim, o imperador, aí ele fala assim, clonagem. É isso que ele fala. Não, cara. Tem uma língua que ele fala ali, cara. Ele começa a traduzir o que os caras estão falando. Não, não tem essa cena. Tem, que apostar. Você viu outro filme. Você inventou isso, vai gostar mais do filme. Você gostou, vai inventou isso. Vocês querem apostar do filme? Querem apostar comigo? Eu aceito o desafio aqui. Você já aceita que o menininho pegou a vassoura no, no final, usando a força, ou não? Eu acho que nessa hora eu tava chorando de raiva, cara. Eu acho que eu não vi essa. Cara, eu não revi esse filme até hoje. Eu não revi esse filme desde que eu vi no cinema. E no final do episódio 8 teve o Jedizinho da vassoura, e esse moleque, hoje ele é o Harry Potter. Porque com o nível de ascensão de poder que teve na galáxia, esse moleque tá voando na vassoura. É. Depois que o Luke Skywalker morreu, acho que as midi-clórias dele foi pro espaço, e aí todo mundo ficou mais forte, cara. Não é, não é possível. Foi o que aconteceu aí. Long have I waited. Quero voltar de novo aqui à questão esse, desses bromances, romances e afins, cara. Que maluquice, cara. Por que, que o cara não definiu qual é a intenção? É, a parada do filme não é simplesmente mostrar relações entre pessoas do mesmo sexo? A parada do Finn, ele ia falar pra Rey, pô, isso pra mim tava no filme, eu entendi dessa forma. E depois agora acho que saiu uma nota do JJ falando que foi isso, que ele é sensitivo à força. Não, é isso. Ele ia morrer e ia falar, Rey, eu sou force sensitive, é isso? Não, ele queria falar lá atrás. Né, ele queria falar isso pra ela no, lá no início do filme. Aí, eu tenho uma coisa pra te dizer, mas eu quero falar só pra você. Mas por que ele quer falar isso antes de morrer? Não, e por que ele quer falar isso escondendo isso do amigo? É. Parece que é coisa preconceituosa. Assim, olha, ele não pode saber que eu sou Jedi também, porque ele pode ter preconceito comigo. Não, ele não é Jedi, calma, ele não é Jedi. Porque nem a Rey segurando nave é Jedi nos olhos do Sith, quanto mais o Poe que só sente ali um... tem um arrepio na espinha. Ou não, fim. Ah, mas o Poe também deve sentir, amigo. Pra dar aquele... Mas isso, na verdade, é uma coisa que, tipo... foi ignorada no filme 8 e foi apresentada no filme 7, de que o Finn tinha, era sensível à força. Isso realmente foi uma coisa que era apresentada no 7 que foi totalmente ignorado, isso é fato. Não, mas é que naquela situação não faz sentido. O oitavo filme tem que ser removido dessa equação, porque ele não faz parte desse final da história. Essa parada da força é zoada também, porque a força, pelo que todos nós entendemos, Carlos, me corrija se eu estiver errado, ela é uma energia que flui aí na galáxia e que as pessoas que são predispostas ou que tem capacidade, manipulam essa energia. Você pode manipulá-la pro bem, ou você pode manipulá-la pro mal. Ela não escolhe partido. A força no episódio 9, ela tá tomando partido, brother. Ela tá decidindo. Ela tá fazendo o pelotão de Stormtrooper baixar as armas. Aliás, eu achei isso péssimo. Toda a conexão da força do Finn é assim, I had a feeling, eu tive uma sensação. E aí é a mesma linguagem. Você tá falando no roteiro, mesmo sem dar nome aos bois, você tá usando a mesma linguagem. O Finn fala que ele tem um feeling pra quando mudou a da antena pra nave, ele fala que teve uma sensação que fez ele abaixar a arma e não atacar lá aquela vila de inocente no início. A garota lá, a ex-Stormtrooper, fala a mesma coisa. Eu tive também uma sensação. Ou seja, eles estão sugerindo uma conexão com a força, e isso é uma bosta, porque a força é que tem que fazer as pessoas terem discernimento, bondade, sabe? Pra você ter noção do que é justo e o que não é justo. A força que faz isso não deveria ser as pessoas, afinal a força sempre foi tratada como algo que pode ser usado pro bem e pro mal, por isso que existe o Dark Side e o Light Side, exatamente. O Dark Side não necessariamente é mal. A gente viu o Luke usando o Dark Side sem ele controlando, né? Então eu entendo essa cena não como eles estão sendo guiados pra força pra ser bons. Eu entendo essa cena como eles se libertaram do controle que eles estavam sofrendo do mental por causa da força. É, mas o que ela acaba falando não é isso, Carlos. O que ela falou foi... É o libertar da força. É a parada, é o ressurgimento de pessoas com força. Mas esse não é o papel da força. O papel das pessoas é ter discernimento, bondade, e julgar o que é justo, não. Exato, porque senão não existe pessoa boa ou má, só existe a pessoa que a força quer que seja boa. Seja boa ou má, exato. Entendeu? É horrível isso. Mas força, não foi a escolha da força. A força, como diz o Yoda, é um sentimento de energia que está em todos os lugares, e algumas pessoas conseguem canalizar isso para fazer coisas. A escolha da pessoa canalizar isso para uma coisa positiva ou negativa é o que vai guiar o destino dela. Mas a força não interfere nisso na pessoa, ela só está ali. Ela é uma força neutra, não, é um equilíbrio. Ela interfere, ela fazia o Anakin ganhar. Mas, Carlos, não dá pra você. Não, ela não fazia ganhar, ele usava força pra isso. Ele usava força pra enxergar o futuro. Não, lembra que ele fala? Pessoas, eles despertaram pra força. Mas, Carlos, todos ao mesmo tempo. Por que que o Finn foi só ele e essa galera foi todo mundo ao mesmo tempo? Entendeu? Mas todos eles foram ao mesmo tempo do Finn. Mas foi um esquadrão inteiro junto. Tanto é que tem uma cena que foi cortada do episódio 8 que mostra como os caras são fiéis ao Império, os soldados, né? Que até uma cena que a Phasma meio que o Finn fim, confronta a Phasma e fala pra ela, cara, não, a merda toda é culpa sua. E aí os soldados viram pra ela, sabe? Ou seja, os caras são realmente obedientes ao Império. O que eles mostraram ali foi aquela galera sentiu uma energia, uma emanação, alguma coisa que eles entenderam que o que eles iam fazer era errado e eles resolveram não fazer nada. Eles se revoltaram contra aquilo e daí todos fugiram. E ele falou, cara, o Pelotão inteiro fez isso. Aí ele perguntou, o que que você sentiu? Aí ele fala, eu senti feeling, né? Tive uma sensação, alguma coisa que não era pra eu fazer aquilo. Apenas. Aí o cara falou, é a força, entendeu? Parece que julgou aquilo como uma atitude da força falando, não faz isso que tá errado. E a força não é isso. Ou seja, e o Finn também, mesma coisa, né? Quando ele decidiu não atirar na vila lá no início do episódio 7, não era o discernimento dele, não era, era força, é, puxando ele. Senão ele seria só mais um drone de uma porcaria de um Stormtrooper sem nome, sabe? Você tá tirando o poder de decisão de livre-arbítrio do personagem, dele ser herói. Cara, eles não tinham poder de livre-arbítrio. Eles estavam sendo controlados. Os Stormtroopers da First Order são lavagem cerebral desde criança. É simples, eles gastaram um Force Point, rolaram Stave de Will com vantagem, conseguiram se desvencilhar. Então assim, a força só privilegia quem tem mais midichlorians. Então quem tem mais midichlorians tem esse privilégio de poder sentimentos de bondade. É isso, né? É bizarro isso. Não faz sentido, Carlos. Não deveria ser assim. A ideia da luta contra o mal não é essa. Não é porque a quantidade de midichlorians que você tem... Sim, mas aí os midichlorians quem criou foi o George Lucas, lá atrás. Mas se você não for falar de midichlorians, você pode simplesmente falar quem? As pessoas que têm mais sensibilidade à força. Whatever, entendeu? Ou a pessoa que a força quer. Não precisa nem ter sensibilidade. Ela pode falar, agora você tem mais sensibilidade. Toma mais força aí. Tum. Porque você pode extrapolar isso e você pode definir isso tudo. Ah, a Rey é super forte porque a força quis. O Kylo Ren é super forte porque... Entendeu? A força pode querer tudo. Ela pode manipular tudo. Não depende mais das pessoas. As pessoas são só fantoches. E a força que tá fazendo o jogo acontecer. Sim, o Anakin é super forte porque o Palpatine quis que ele fosse. O Palpatine ou Darth Plagueis? Sirius. É, foi o Palpatine. Darth Sirius. Segundo a avaliação do Carlos, o que a gente tava avaliando é... A gente tem os Sith, que são os únicos... Olha como essa história vai mudar agora completamente. Os Sith são os únicos que são realmente libertos. Se tem livre-arbítrio, porque eles conseguem fugir do controle da força e fazer o que eles querem. A força manipula todo o resto ao seu bel prazer. Faz sentido. Inclusive, eles podem matar à vontade, soltar Lightning Force à vontade. Então, essa saga não é nem sobre Skywalker, é muito menos sobre Palpatines. Essa saga é sobre essa força, literalmente, que manipula as pessoas, aonde poucos tentam fugir dela e são castigados com deformações físicas. Excelente conclusão. Fim. Boa noite, pessoal. Eu queria falar sobre os artefatos. O filme dos artefatos Deus Ex Machina. Nossa É senhora. O seguinte, tem um monte de artefatos. Assim, a gente não sabe como mover essa Mas história. Antes de você falar dos artefatos, eu quero falar aqui de um momento que, em primeira mão, ele parece Deus Ex Machina, mas ele é extremamente justificado. Que é quando o Lando encontra a galera na festa. Você fala assim, caraca, essa não. O cara tava no mesmo lugar que eles. Mas, se você parar pra pensar que é uma festa que acontece a cada 42 anos, é o único lugar onde o Lando deveria estar de verdade. E sabe o que é bizarro? O filme não te dá nenhuma surpresa, porque, tipo assim, o Lando aparece no Retorno Jedi usando um elmo e disfarçado. Quando apareceu aquele cara de elmo armadurado e disfarçado, você na hora vê, caraca, é o Lando. Ele não tava disfarçado, ele tava com uma capa de onça, ele não tava disfarçado. Ele parece com um elmo parecido com o do Retorno Jedi. Ele tava tudo menos disfarçado. Você sabe que tem uma piadinha metalinguagem aí, né? A festa aconteceu de 42 e 42 anos. Star Wars estreou 42 anos atrás. Então é uma brincadeira aí com que divertido. Grande celebração. Nessa cena já tem aquela parada brega da menina, ah, eu sou fulaninha, e você? Ah, eu sou a Rey. Ah, e Rey do quê? Porra, que porra, esse cara. E depois bicho. Falam mal de Solo nessa hora. Qual o seu sobrenome? Eu sou sozinho. Cara. Mesma coisa ali, cara. Ah, onde não tem o nome. Aí? Ela devia falar Rey Solo, né? É, Rey Solo. Igual a véia, aí a véia no final também. Ah, é Rey do quê, hein? É, a galera da galáxia tá muito sem noção, né? Nunca vi isso. Galera intrometida, muito né? Muito essa galera aí. É, cara. Eu sou a Rey, porra. Já aproveitando aqui o ensejo que você tava falando sobre relacionamentos e também falando de Lando, o que, que foi aquilo no final? Ele tava chavecando a novinha? Foi muito estranho. Não. Foi muito estranho, porque eu falei assim, quando ele começou o papo com ela, eu falei, caralho, o Lando agora é pai dessa menina, é isso. Ele vai falar, oh, eu sou seu pai. Mas rapidamente o negócio muda. muda pro velho querendo pegar a novinha. Tem um leak, tem um vazamento dizendo que tinha um arco onde o Lando falava que ele tinha tido uma filha. E tá, isso e passou pra frente de todo mundo falou, não acredito. Aí, só automaticamente, que... isso muda pra, esse velho tá dando em cima dessa garota? Exato, porque não tem nenhum contexto. Exatamente. Mas olha só, queria falar, já que a gente tá no deserto, eles estão no deserto pra procurar lá a nave do cara que pegou os pais da Rey, teoricamente. Não, na verdade, era a nave dos pais da Rey, né? Era a nave deles. Então, eu vi o filme duas vezes já, que eu falei assim, primeira vez eu odiei, aquele ódio, ódio raiz, sabe qual é? Aquele ódio antigo, aquele ódio da profundeza. Aquele ódio primal. A segunda vez é ruim, mas não é tão ruim quanto a primeira vez é muito ruim. Aí eu vi duas vezes, eu ainda não consegui entender essa trama dos pais da Rey. Eu não consegui entender. Pra mim é tudo muito confuso. Então, o famoso não faz sentido. É, pra mim eles tinham uma solução muito melhor pra resolver do que o Palpatine ter filho. Já que eles já tinham colocado, a porra do, já é cânone, que o Palpatine criou o Vader, criou o Anakin na barriga da mãe. Não é cânone isso. É sim. Tá nos quadrinhos. Mas é cânone. Não, tá nos quadrinhos oficiais. Mas é cânone. Mas deveria ter falado, porque não fala nada. A Disney comprou a Lucasfilm e apagou tudo. Não vale mais nada. Apagou tudo, mas o que acontece? Tudo que foi lançado depois que a Disney tomou posse e liberado, eles falam que agora é cânone. Então, tipo assim, foi ignorado, mas não falou do filme. Mas isso tá cânone na porra da história toda. Eles podiam ter usado. Concordo. Ignorando que tem um quadrinhos e livros, se focando no filme, a gente não sabe nada. A gente só sabe que Anakin nasceu da mãe. Ela apareceu grávida da Força. Ponto. A Força, essa entidade que quer manipular os seres humanos. Isso. Que gerou a criança do mal. O nosso mundo também conhecido como qualquer deus. Essa porra aí. Essa porra é zoar, velho. Não, mas então, isso aí que o Caquinho falou, eu concordo. Se o Palpatine tivesse criado a Rey usando a força, o Darkseid lá, em alguém, por exemplo, ele tá querendo criar a última arma pra dominar a galáxia e essa arma acaba se voltando contra ele, eu não acho uma ideia ruim. É, eu até pensei que poderia ser isso. Agora, o fato dele casar, ou sei lá, engravidar uma pessoa, aí nasce um filho, aí esse filho casa com alguém. É, o Dave falou que quer ver o sitcom desse relacionamento aí. É, eu tenho dois spin-offs que eu quero desse filme agora. Eu quero a família Palpatine. Quero ver Palpatine casado, discutindo em casa, o filho vendo pai e mãe brigar, o cara dando raio. Chegando exército do trabalho, né? É. Fazendo tatuagem Jedi. Não, quero ver ele chegando, porra, esse negócio de ser imperador é foda, largando pasta no chão, caralho. Eu quero ver ele brigando com a mulher e dando raio na parede, sabe, revoltado, saindo pra comprar cigarro e não voltando. Eu quero ver isso. Eu quero ver ele no tribunal, frente a frente, discutindo guarda de criança e ela falando, eu quero metade do Império. Eu tenho direito à metade do Império porque a gente casou. Comunhão de bens. Eu quero ver essa série. Até o Vingança vamos, do Chico, vamos ele abrir era aqui. Um político normal. Ele era um ser humano. Ele... Mas nunca, ninguém nunca mencionou isso, cara. Carlos, então, o cara é novo. Só, o calma. Filho dele é novo. O filho dele é novo. O filho dele, quando a Rey some, olha só, a gente tem que pegar e fazer conta. Aparece a Rey, sei lá, com 7 anos, um pouco mais, um pouco menos. Mas vamos botar que a Rey tenha 7 anos quando os pais foram embora. Estavam lá na sua casa dos 40. Eles não eram mais velhos que isso. É. E ela tem o que agora? Uns 20? 25, né? Sei lá, uns 20. Não tem 25, não. 20, não, né? Não, é. Então, se ela tem 20, os pais envelheceram 13 anos. Então, eles têm 53 anos na época desse filme. Então, o Palpatine teve filho depois que ele... embuchou e virou um saco, um testículo bípede. É, porque o Palpatine, ele nasceu 84 anos antes da Batalha de Yavin. Então, na Batalha de Yavin lá, que é a primeira do episódio 4, ele tinha 84 anos ali, cara. Ele já era muito velho. Os pais tipo assim, da Rey podem ter a mesma idade do Luke e da Leia. Não tem, Carlos. Não tem. O filme mostra isso. Mostra eles novos, com uma faixa etária de 40 anos, entregando a filha. Então, se ela tinha 7 anos e agora ela tem 20, eles envelheceram 13. Então eles não tem como envelhecer 30 anos no período de 13 anos. Então eles têm agora 50 e poucos. Não tem idade do Luke, do Han Solo e da Leia. É impossível. Eles são mais novos. Ou seja, se eles nasceram depois do Luke e da Leia, o Imperador já estava deformado, já existia um Império, já tinha derrubado a República. Ele não era mais senador, ele era o Imperador. O Imperador deformado no episódio 3. Exato. Cara, é o Michel Temer talvez. Mesmo. O cara é o Michel Temer, velho. Então, se tivesse mostrado no episódio 1, 2 e 3 qualquer coisa que ele fosse casado. Ele não era, ele casou depois. Não, se tivesse mostrado qualquer coisa, você até conseguiria tentar criar uma justificativa pra isso. Qualquer de coisa. De repente a mulher viu ele ficando daquele jeito, mas já tava com ele, né? Fala assim, olha, eu não vou abandoná-lo só porque ele tá parecendo um escroto. Na doença, na pobreza e no lado negro. Então, ó, e não tem realmente não tem esse negócio dele usar a força pra engravidar as pessoas e tal, à distância, porque ele fala pra Rey que você tem o meu sangue. É, sangue. Então é de sangue. É filha, é neta mesmo. Porque senão ele falaria pro Anakin que ele tinha um sangue. Exato, não tinha porra nenhuma, exatamente. Agora, dito isso, o outro spin-off que eu quero ver, e esse pode ser um filme de uma hora e pouco, um filme do Clint Eastwood, seria... É um curta, esse é um curta, vai. Mostrando os momentos finais da galera que tava aquela nave que ficou de cabo de guerra entre a Rey e o Kylo Ren. Porque, olha só, aquela galera estavam lá pousados naquele planeta. E aí eles falaram assim, ó, a gente vai levar o Chewbacca aqui, vocês estão liberados, pode ir pra casa, gente. Acabou aqui o rolê de vocês. Essa galera entrou na nave felizona. Puta, que bom, os caras vão levar o Chewbacca, a gente tá livre, vamos beber, o caralho. Botou os cintos, começou a decolar a nave, daqui a pouco a nave para no ar. Aí, caralho. Aí daqui a pouco a nave começa a acudir. Aí eles olham pra fora, tem uma mulher lá embaixo, meu. Tem uma mulher segurando a nave, que porra é essa? Aí um outro olha, o piloto grita, ai, é o Kylo Ren também. Aí eles, não, esse cara é descontrolado. Aí fica a nave sacudindo e gira pro lado, gira pro outro. Aí, cara, você começa a botar flashback da vida desses caras, fora desse momento. Podia ser do Tarantino esse filme, hein? Dava pra ser. Cara, daria um filme irado sobre os momentos finais dessa nave. O nome do filme pode ser o nome dessa nave, inclusive, sabe? Ah, muito bom. THX 1520, né? Eu pago pra ver um filme desse, eu pago. Long have I waited. Queria falar dessa cena do deserto, justamente, porque essa cena é um desastre. Desastre. É uma vergonha. Que nada faz sentido. Não é só um desastre, é uma vergonha. Então, eles estão lá, estão na nave. Pegaram lá o artefato número Deus Ex Machina número 2, lá, a adaga. Que o Luke chegou em cima da nave e não sentiu a merda de um objeto Sith. O cara não sentiu que tava 2 metros embaixo do pé dele. Da areia da interferência. É porque ele tava com o Lando, ele devia estar muito louco também. Faz sentido pra caralho. Esse planeta devia ser bom, viu? Leite de banta batizado, maluco. Imagina o Lando bêbado abrindo o coração pro Luke. Eu sempre fui a filha da sua irmã. É nada. O Lando devia estar com os robôs juntos. Aí vem, né? Aquela, gosta, aquele, né? Puto rouba minha nave, minha mulher, tira meu emprego. Olha, eu vou te contar. Não, é, cara, é muito ofensivo. Nós vamos continuar a missão do Luke Skywalker. E eles completam a missão porque eles caíram na areia sem querer. E puta que pariu. Então aí, vamos lá. Eles pegaram a adaga, Sith. E aí, olha só, vamos tentar. Eles cagaram pra adaga. Quem pegou foi o Chewbacca, que botou na bolsa tirar com a Men's Purse. Wookie Purse. Mas aí, presta atenção. Vamos tentar entender como foi essa cena. A Rey saiu porque sentiu o Kylo chegando. Beleza, saiu lá, aquele negócio do Jedi. Peraí, não, ela não sentiu nada. A força fez com que ela andasse até lá. Porque a gente, né? Ela foi. O cara falou assim, galera, ô Chewie, chama a garota que ela tá maluca ali. Vamos do rádio, não tem rádio mais. Cadê o comunicador essa hora? Aí, beleza. Aí o Chewbacca desce. Só faltou jogar uma bolinha pra ele, né, cara? Não, e ela tava longe pra caralho. O Jari deve ter pensado, puta que pariu, vacilo. Vou ter que andar até lá, né, meu? Aí o Chewie foi atrás dela. Aí quando o Chewie... Não, e aí antes disso, a gente já tinha visto a quadrilha de morte, os Cavaleiros de Rank, então, olhando de ladinho, todo mundo, viu o Chewbacca, viu o Finn, viu geral. Vocês lembram que a quadrilha de morte, eles andavam como um bloco, né? Eles não andavam separados, eram todos juntos, grudados, né? Não, os caras falam assim, acha a sucateira. Aí os caras, em vez de ir pra cada um pra um lado pra agilizar, não, fica todos em cima de uma montanha, olhando assim, nossa, a esmo. Eles estavam esperando o quê? Que eles vissem se ela passar? É. Aliás, volta um pouquinho pra o velho truque de esconder a nave desligada no meio dos asteroides, ou whatever. Cara, todo mundo sabe essa merda, esse truque. É a tática mais velha, né? Os caras diminuem o Han Solo, que inventou essa merda, e aí o Boba Fett, ó, o Boba Fett é esperto, ele fez a mesma merda. Não, agora todo mundo sabe fazer essa merda, esse mesmo truque. É muito fácil. No meio disso tudo, ainda tem o Stormtrooper Iron Man, né? Ah, é, o com jetpack, né? Voando. O jetpack e tal. Voando. É, pois é. Aí, isso tinha no jogo, era legal. Olha só, a cena é o seguinte, a Rey tá lá na frente, o Chewbacca tá embaixo da... ali no cantinho da areia, embaixo daquela pedra onde tá a nave, e os outros estão dentro da nave, certo? Aí, os cavaleiros de Ren lá, a quadrilha de morte, tá olhando e mandando um rádio, aí, vai pegar lá o Chewbacca. Aí vem 2 transportes de Stormtroopers, 2, pousam um do lado do outro. Mas ele mostra esse transporte 1 segundo só pra justificar. É assim, 2 transportes, é isso. Aí eles falam assim, aê, cachorro, tu tá preso. Aí o Chewbacca, em vez de esganiçar 10 Stormtroopers antes de ser preso, não, ele foi preso, ele aceitou. Aí foi preso. Aí, olha só, eles prenderam o Chewbacca e a Rey tá lá na frente e os outros estão na nave. Aí ele falou assim, pegamos o Chewbacca, bota ele no transporte e vambora. O outro transporte vai embora sozinho, tá? Ninguém prende os rebeldes. Caralho, de fuder. Ninguém prende a Jedi. Tinha uns 10 Stormtroopers, tinha todos os Cavaleiros de Rain e os caras fingem que não viram. Cara, não faz o mínimo sentido. Os caras estavam em dois, era o Finn e o Poe lá dentro. E os caras, não, deixa esses caras, deve ser muito sinistro. Vamos embora. Enquanto vieram dois transportes pra prender o Chewbacca, que sei lá como eles sabem que o Chewbacca tava com a daga, só pode dizer, ah, não, eles prenderam só o Chewbacca, eles só queriam a daga. Eles, como é que eles sabem que ele acabou de sair da areia com a daga? Eles não sabem, eles não têm... Eles não prenderam o Chewbacca. O Chewbacca foi andando e sem querer eles algemaram ele. Tá. Aí, caralho, algemamos esse cara, agora tem que levar, não tem aí, mais jeito. Aí, a situação é o seguinte, você olhasse como se fosse um mapa isométrico de um videogame, é o seguinte, no cantinho tem a quadrilha de morte olhando tudo, a nave com os rebeldes prendendo a respiração, pra ninguém ver que eles estão ali, dois transportes prendendo o Chewbacca e colocando em um, e um saindo com o Chewbacca rapidinho, e outro saindo mais, ah, tamo de férias, acabou. Lá na frente, com o Kylo Ren dando um rasante, que não tem porquê ele dar o que ele queria. A missão dele era levar a Rey pro Imperador? Por que que ele ia dar um rasante pra matar ela? Aí, beleza. Não, a missão dele era matar a Rey. Ele ia matar a Rey? A missão dele era matar a Rey. Se ela deitasse no chão, ele não conseguia fazer nada. Porque não tinha como acertar ela. O plano dele não era matar. É, o plano dele era levar ela. Não, é. Exato. Por quê? Porque o Kylo Ren, que tinha o livre-arbítrio do lado negro, mas ele tava pendendo pro lado da força, né? E aí a força tentava manipular ele. Então ele tinha as opções dele, que era o lado negro. Ah, agora eu tenho que ir lá no negro, eu consigo fazer o que eu quero. Mas aí a força falava assim, não, você não vai matar ele. Vai dar rasante, você vai dar rasante. Ele vai dar rasante, é pra dar força. Essas ideias de vai dar um rasante pra pegar a mulher deitada no chão. Aí ela vai lá e destrói a nave dele, e a nave sai rodando, uma bola de... rodando, pode pegando que ele morreu aí, né? Ele morreu e ressuscitou aí, já. Primeira morte dele nesse filme. É, já morreu aí. Só que aí, tipo assim, cara, você lembra no episódio 3 da Ordem 66, tem um Jedi que tava pilotando uma nave, e aí os pilotos da República atiram nele pelas costas, ele morre. Uhum. Porque normalmente é isso, que você tá num cockpit e a sua nave explode. O Plo Koon morre assim. Isso. Mas na nave do cara, aparentemente, tem uma espuma. Que puf, que os Jedi não tinham pensado nisso. Porque ele sai tiado, cara. E cara, a parada pegou fogo, rodou o cacete. E aí, beleza. Não, mas ele é o Kylo Ren, então ele não morre. E aí, depois de toda essa pataquada dos transportes, de um transporte cair e tal, não sei o quê. Aí eles falam assim, a gente tem que ir embora porque tá chegando um monte de TIE Fighter. Ou seja, as TIE Fighters chegaram depois dos transportes, brother. Caralho! E elas têm hiperdrive, hein? Pô, e elas os caras eram muito funcionário público, né? Ó, isso aí não é problema meu. Deixa pra TIE Fighter, né? Essa foi a incursão militar mais idiota da história do Império, sem sentido. Os caras mandam a quadrilha de morte, depois vem Kylo Ren sozinho, depois vem dois transportes, aí vai só um embora com o prisioneiro, deixa os outros prisioneiros pra trás, e aí depois vem um monte de TIE Fighter. What? Que porra de estratégia é essa? E ela solta o raio reflexo da força manipulando ela, né? Pelo visto, né? Agora, que ninguém tem mais livre-arbítrio. E do nada ela solta o raio e ela consegue fugir. O Kylo Ren deixa ela embora. Não, essa cena, a hora que ela soltou o raio ali foi surpreendente, vai. Foi um momento surpresa e se tivesse matado de verdade o Chewbacca, nesse momento eu tive uma esperança leve no filme. Eu falei, porra, de repente daí pode sair alguma coisa boa. Se tivesse matado o Chewbacca, teria sido terrível emocionalmente. Eu estaria mal até agora se o Chewbacca tivesse morrido. Porque eu fiquei mal com a morte do Han Solo, imagina o Chewbacca. Não, pois é, mas... Isso teria sido melhor pro filme, com certeza. Com certeza, teria sido terrível, cara. É porque ele não fez mais nada depois disso, né? Claro, porque ele tá morto, né? Mas presta atenção, vamos analisar aqui. A cena é maneira, é surpreendente, ela solta os raios e o caralho e tal. Mas aí eu te pergunto, a Rey tinha isso porque é um poder genético da força? Ah, não, nem puta que pariu. Os raios, eles são uma manifestação do lado negro. Mas o lado negro não é uma opção? Você opta. Exato. E você decai pro lado negro? Mas aí agora é genética isso também? E ela tava sendo tentada. Não tava sendo tentada, ela tava... Mas o raio não é um aprendizado do lado negro? Exato, você não evolui, cara, na força? força. O raio é uma emanação de ódio, entendeu? É uma coisa que lesa, que fere, que é, sabe, é um ataque. O que, que sempre foi mostrado nesses filmes do Imperador? O raio tá sempre associado com ele, tanto que o Vader era do lado negro e não solta raio. Não, mas o Dokkan solta. É o Imperador. Não, calma, é o Dokkan solta, é. Entendeu? Pra mostrar que o cara é o vilão, eles dominam o lado negro. Starkiller solta. É, aquilo ali é tipo assim, o ultimate ataque do Sith, sabe? É aquilo. E aí quando mostrou ali, a dúvida que fica, eu concordo contigo, é, aquilo ali quer dizer que ela tem o sangue do Palpatine e ela já tem uma maldade nela e aí, geneticamente ela é capaz de soltar raio? Ou, porra, ela tava tão puta ali com a situação que o ódio dela extravasou e virou aquela forma de energia? Antes de já saber que ela era neta, eu achei que era isso, aí mostrando o potencial dela tanto pro bem quanto pro mal. Exato, exato. Ah, mas isso é o que é falado durante até o filme. Mas ela sendo neta, cara, você sabe o que é isso. Tira esse peso. Não, cara, bota esse peso depois, porque ela ainda fala pro Kylo Ren que ela queria ir com ele. Ela quase foi com ele. Mas, Carlos, isso não vem de lugar nenhum, porque ela nunca foi tentada pro lado negro. Nunca. Exato. Nunca teve nada de mal entre o primeiro filme e o segundo filme que mostrasse ela sendo, de alguma forma, vilã, ou tendo alguma coisa de má, ou tendo alguma atitude. Não tem. Foi gratuito. Foi tipo assim, uau, olha só, ela soltou o raio. Pera lá, mas o raio tá associado com coisas de mal, de vilão. Então, ela é vilã? É o lado negro? É a família? Sabe? É fraco. Aonde o Luke passou por alguma situação em que ele não foi pra ser tentado? O Luke foi estudar o lado negro. Ele é tentado no Império Contra-Ataca. Não, no Império Contra-Ataca ele vai lutar com o Vader e aí ele parte pro lado mais agressivo, combate com a espada. Sim. Mas aí quando ele tem a chance de se unir ao pai, ele resolve não ir. Ele fala, não, no episódio 6 ele também é tentado. Eu não vou entregar. E no episódio 6 também é tentado pelo Imperador. Mas é uma tentação diferente, cara. É tipo assim, pô, meus amigos estão ali, eu vou ter que agredir esse cara, porque é o único jeito que tem de parar ele. Porque essa foi a tentação que ela sofreu no segundo filme. Ali não tem tentação. Não, no segundo filme ela aí não é interpretativo. A tentação é dela é crush. É o crush. Eles criaram um crush entre ela e o Kylo Ren que não faz o mínimo sentido. Gente, desculpa, eu não consegui enxergar isso em nenhum dos filmes. Esse relacionamento, esse interesse, essa tensão sexual entre eles, eu nunca consegui enxergar isso. Não sei se sou eu, porque eu conseguia ver sem. Eles tinham uma relação. Mas era uma relação de força, da força, entendeu? Exato. Como se ela fosse o bem absoluto e ele fosse o mal absoluto, entendeu? E é aquela coisa do lado negro de tentar corromper tudo. Então... Mas eu nunca consegui ver um interesse sexual nem amoroso entre eles, não. Em nenhum momento. Se tinha, eles falharam em mostrar. Foi Joey e Rachel. Foi nada. Tipo assim, tentar criar um casal aí que não existia, maluco. Foi Joey e Daenerys. Mas é exatamente isso. Foi o que eu falei. Por isso que eu fico... Você vai vendo o filme e você vê, cara, eles tentam criar uma relação amorosa entre o Rey, o Poe e a Finn. Depois é o Rey e o Kylo, sabe? Eles ficam jogando isso, sabe? Esse embaralhado de coisas. Quando aconteceu o beijo, eu fiquei assim, caralho, de onde veio isso? Não fez sentido. Mas vocês ficaram chocados porque vocês não vêm de férias com o ex. Quero continuar falando dos artefatos ex-máquina. Primeiro, não falamos aqui. Aquele holocron, entre aspas, que é o um mapa pra chegar... É o Wayfinder. O Wayfinder pra chegar lá no planeta dos Sith. Parecia muito filme do Nicolas Cage, sacou? É? Além do Tesouro Perdido. Totalmente. Aí, beleza. Só fizeram dois. Por quê? Não tem porquê. Só fizeram dois porque o roteirista falou que só pode ter dois. Porque um Kylo Ren tem que destruir e o outro é o backup. Então só fizeram dois dessa merda. Um estava na fortaleza Darth Vader, sei lá, que a gente sabe agora, Mustafar, e outro estava do lado da sala do trono do Imperador da Estrela da Morte. Ok! Sim. Ok! É importante essa merda tá ali, porque o Imperador não lembra das coisas, né? Ele tem que ter... Ele é idoso, exatamente. É, ele é colecionador também, vai. Só tem dois, ele quer ter um, porra. Então, tá certo, vai. Tava do lado da Mona Lisa, né? Caraca, é raríssimo esse item aí. Aquela menção ao Império Contra-Ataca também, ela chegar e ter a versão dela vilã, possuída pelo lado negro ali, que não faz sentido, entendeu? Ela se enfrentar ali. No Império Contra-Ataca tem um sentido, tem uma lição de moral ali. Mas isso chama fanservice, né? Esse que é o problema. É fanservice. Eu queria ir pra parte do planeta do hacker. Aham, uh-huh, sim. Babu Freak. Como é que é o nome? Babu Freak. Ah, não, o planeta era Kijimi, acho. Babu Freak. Cara, Babu Freak Lexi. Tem uma coisa que eu realmente gostei desse filme. Foi Babu Freak. Não, cara. Esse personagem foi a melhor parada desse filme. Foda-se que é. Isso é Star Wars pra caralho. No final, aquela garota lá, Felicity, aparece na nave. Aí, ei! Foi aquele parada de clima. Foi aquele tosti do Mortal Kombat total, cara. Foi bizarro. Cara, assim. Aliás, nesse planeta aí tem o John Williams. Ele é o bartender de tapa-olho lá no. Caraca, eu sabia que eu tava reconhecendo o bartender, era o John Williams. Puta merda. É ele, mano. Olha isso, Alexandre. O nome dele é Oma 3, que é um anagrama maestro. Pra maestro. Ah, caralho, Alexandre. Cara. Aparece o Ed também na batalha, né? Aparece, o Ben Johnson aparece. Tem também o Wicket, o Warwick Davis. Ah, é verdade, É o Wicket velho aparece. Essa parte deles hackearem a memória do C3PO, aliás, eu adivinhei que era isso mesmo. Né? Eles vão hackear e ele vai perder a memória. O que é tenebroso, mas gerou boas piadas e logo depois ele, tipo assim, mais uma vez, é que nem o Chewbacca, eu vou fingir que eu vou matar e não vou matar. Não, mas peraí. Volta aí nessa lei. O cara tá respeitando uma lei da época do Senado anterior, cara. Não faz sentido isso. Mas não é uma lei que ele tá respeitando, é programação. É código, né? É uma programação, isso faz sentido. Mas então, ele explica lá que foi uma lei que o Senado colocou, que não podia traduzir nada a Sif, que talvez tenha até sido o próprio Palpatine que colocou essa lei aí pra não traduzir as paradas dele. É, mas aí ninguém atualizou o firmware. É, exato. Então, aí ninguém atualizou o cara, velho, 30 não. anos, sei lá. Sim, assim. Mas pra que eu mexi alguma coisa pra falar sobre uma língua Sif que ninguém conhecia? Não, Caquinho, o Antilles, no final do episódio 3, ele pede pra resetar o C3PO. Então, se resetou o C3PO no fim do episódio 3, essa lei... Não, olha só. Tem uma coisa que você tá esquecendo. Resetar a memória é uma coisa. Você pode até resetar a memória do que o bicho tinha. A programação. A função dele de idiomas se mantém. Ué, mas o Babu Freak resetou ele. O que que ele fez? Mas resetou, formatou. Ele hackeou, hackeou. Que resete é uma coisa, formate é outra. Se deu formate C2.U, aí fudeu. Aí não tem... Ele hackeou e depois que ele hackeou, acabou, cara. Ele hackeou, ele resetou, sei lá, o que ele fez no C3PO. Pra poder acessar aquelas informações, ele tinha que apagar a memória. Então, mas ele apagou a memória, mas mesmo apagando a memória, o C3PO continuava com a noção que a Force Order era evil. Porque quando eles vão pra nave lá, ele fala, caraca, isso não é uma boa ideia. Ele tá sem memória, ele tinha que achar tudo ótimo. Tem uma base, então, no firmware. É a BIOS. É, tipo, configuração de fábrica, né? É, isso aí foi só pra gerar tensão no trailer, essa porra dessa. Foi. Eles criam uma tensão que não tem necessidade de existir, sabe? E eles podiam ter apagado a memória e deixado assim. Aí ele fala, tudo bem. Aí, pra te deixar na incerteza, ele ainda fala assim: a capacidade de backup, sei lá, de armazenamento do R2 é famosa por ser não confiável. Ô, caralho! Aí, pra que será que ele vai conseguir? Mas, porra, como assim é famosa por não ser confiável? O R2 levou os planos da Estrela da Morte. Exato. Caralho, a parada mais importante da história da galáxia, compadre. Tem uma coisa que ele é um backup bom. Exato, porra. E extremamente confiável, inclusive. Não, ele guardou a localização do Luke vários anos. Exato, caralho. Exatamente. E por falar em R2, esse filme ele foi deixado de canto mesmo, né, cara? Nossa, esqueceram ele, bicho. Brincadeira. Pra botar aquele secador de cabelo com a voz do J.J. Abrams. Com o ego do... Na voz não, o ego do J.J. Abrams. Isso que tá ali. Entendeu? J.J. Abrams, chega com o episódio 9 pra mim, eu falo, no, thank you. Porra. E aí vem a conversa lá com a Felicity no telhado, e ela fala assim, eu tenho aqui um Artefato Ex Machina, você quer? Que é um disco, caralho. Um disco, não, é uma tá medalha. Assim, ela tá falando assim, eu não aguento mais essa porra, eu não gosto de você, eu não gosto de porra nenhuma, vou matar geral, matar a Rey, matar o caralho. Aí a Rey bota a espada na cara dela, ela fala assim, não vou matar mais ninguém. Aí ela tá no telhado conversando com o cara, falou que vai vazar, que conseguiu, que fez, aconteceu, e aí ela, do nada, muda de ideia e fala assim, quer saber? Vou continuar por aqui mesmo, fica com essa medalha aí, manda ver. Boa sorte. E aí, fica aquela tensão entre os dois semissexual, que não leva a nada. Por que aquilo tá acontecendo? Ele não gosta do Finn? Eu não consegui entender. Pra gerar um falso Han Solo aí. Olha, meu. Pois interesse. Ele deve ter dado uma mancada forte com ela no passado, de coisa de mulherengo. E aí fica aquele papo dele, exatamente dele ser um tipo Han Solo, era o cara que também era contrabandista e que sabia fazer ligação direta em nave. Caraca, pra que essa informação aos 45 do segundo tempo lá dos pênaltis? Não, e julgando ele, né? Como é que você sabe fazer isso? Porra, o cara é um puta piloto, meu irmão. O cara entende mecânica pra caralho. Ele pode fazer aquilo. Ele podia ser só um... Não, mas ser puta piloto não é diferença nenhuma. Todo mundo é puta piloto. A Rey é puta piloto, o Poe é puta piloto, o Han Solo é puta piloto, o Anakin é puta piloto. Todo mundo é puta piloto. Parece uma besteira, mas eu quero ressaltar como esse filme é repleto de situações que menosprezam as dificuldades anteriores do filme. Ou seja, ela dá o medalhão USB lá que cabe em todas as naves do mundo, que dá acesso livre VIP pra qualquer lugar da primeira ordem. Beleza. Cara, para pensar no Retorno de Jedi, os rebeldes tiveram que roubar uma shuttle do Império com códigos de acesso. Foi um puta sacrifício que aí eles vão tentar passar com os códigos de acesso e que o cara até fala assim, ah, é um código velho aqui, mas eu ia liberar. Porque aí é uma nave do Império passando códigos, transmitindo códigos de acesso. Agora não. Você agora, toda essa segurança caiu por terra, porque com qualquer pendrive que você bota em qualquer nave de sucateiro, caralho, você bota esse pendrive e esse cara tem all access. No Retorno de Jedi, quando ele faz isso, o Darth Vader saca que é o Luke e fala, não, deixa eles entrarem. Deixa passar, é. Se não fosse o Luke ali naquele momento, ele tinha falado assim, explode essa porra. Você tá entendendo? Não, porque o Darth Vader não teria percebido nada. O Darth Vader percebe não, o Luke. Não, o Darth Vader percebe o Luke. É por isso que ele deixa passar, entendeu? Não, sim, se não fosse se não tivesse o Luke, a nave teria passado porque os planos até porque o cara falou, ah, eu teria permitido porque é um código antigo, é verdade. Você vê, ou seja, você trocou toda essa dificuldade dos caras terem que fazer uma missão. Você pode imaginar, os caras tiveram uma missão de sequestrar essa nave, de guardar ela, porque ele fala que é um código antigo, ou seja, eles já pegaram ela há muito tempo, estavam guardando pra um momento chave como esse. E aí, tudo isso se substitui por uma porra de uma medalha USB, cara. Nessa velocidade, não dava tempo de explicar isso tudo, tá ligado? Porque o JJ teve que fazer dois filmes em um só. Num espaço de um só, tá ligado? Uma trilogia de dois. Só pra pagar o 8. Exatamente. Tem uma coisa, que essa invasão de nave foi uma coisa que me assustou muito, cara. Porque os caras transformaram o tamanho de um Super Star Destroyer, que tem quilômetros de distância, numa nave fantasma, que não tem guarda, não tem tropa, não tem movimento. Tem duas câmeras só posicionadas num canto. E os caras conseguem andar na nave livremente, assim, sabe? Mas é claro, o cara tem 10 mil naves pra popular. Mas agora tem câmera, hein? Câmera de vigilância. Cara, não. Essa invasão de nave foi muito tosca, cara. Os caras andaram na Estrela da Morte tranquilaços, né, cara? Não... Pois é, mas olha só. Você consegue entender que caras foram como prisioneiros, se vestiram de Stormtrooper, sabe? Teve toda uma jogada por trás. Teve o Obi-Wan lá usando a força pra andar despercebido, sabe? Teve toda uma construção pra fazer a invasão acontecer. Esse não. Os caras sentiam entram e saem correndo pelo lugar, sabe? Não sei onde é. Eu acho que é por aqui, sabe? Sabe o que é engraçado de Star Wars, no geral? É que o cara começa a cena, o heist ali da nave, dando dois tiros nos peitos do Stormtrooper. Ele depois dá dois tiros, ele entra em modo stealth, né? Que na vida real é impossível, né? Você dá dois tiros, você acabou de revelar onde você tá, né? É, acabou o stealth. Exatamente. Essa invasão de nave não faz sentido em nada, cara, em nada. Assim, não tem uma segurança, não tem uma tropa esperando. É, mandam dois soldados pra ver que nave foi aquela que chegou. Eles têm 10 mil naves pra botar gente, eles têm 5 caras em cada nave. Tá espalhadaço, exatamente. O nego tá fazendo jornada tripla na nave, o nego que lava o banheiro de manhã e o artilheiro à noite. O Poe e o Finn, eles chacinaram uns 30 Stormtroopers, no mínimo, ali naquela corrida dentro da nave. Aí, quando chegam os soldados do Império lá, da First Order, sei lá, eles pegam os caras e falam, não, calma, gente, vamos só capturar eles aqui. É muita doutrina, cara, porque ali, eu não precisa de muito aqui pra PM aqui passar fogo nos caras, hein, meu? Já tava morto quando a gente chegou, gente. É, porra. Morte no mar é afogamento, né? O senhor é legista? E o espião da First Order? Meu Deus. Não, cara, senhora. Eu não entendo isso. O cara é um Jedi foda do lado negro, de picuinha. O cara foi falar um negócio, ele levanta o dedinho e diz, só faltou isso, cara. Não, mas... Eu acho até a relação ele entre esses dois maneiras. Ele vai levantar o dedo e fazer um... Eu gostei disso também. Eu acho maneiro que ele... Eu não vou nem gastar meu choke em você. Cala a boca. Eu não vou nem gastar. Essa relação eu até acho maneiro. Porque eu, do primeiro filme, eu gosto. Eu sou cara que gosta do Kylo Ren. Eu acho esse personagem descontrolado, que não lida com as emoções. Ele se perdeu, inclusive, né, no passado dos filmes. No primeiro filme, ele era um personagem que eu achava bem maneiro, por ele ser completamente diferente dos outros vilões, né? Ele ser um cara inseguro. Flaquinho de neve. Então a relação entre eles, eu acho maneira, entre ele e o Hux, né? De mandar um só... Cala a boquinha. Por que você tá nos ajudando, né? Eu só não quero que ele se dê bem. Mas parece mal isso, amado, né? Foi meio mal amado esse aí, né? Mas até isso que você falou dele ser descontrolado e tal, no primeiro filme, aí ele é chamado pelo Snoke de criança com máscara, destrói a máscara e tal, não sei o quê. E agora, até isso, velho, ele fez a máscara de novo. É porque é o JJ falando fuck you, Rian Johnson. Exato. Exatamente isso, é a única razão. Se você tirou a máscara do meu personagem, agora eu vou trazer ela de volta. Ah, legal, gostou do macaco? Gostei do macaco. Gostei do macaco preparado a máscara. Eu gosto do Kylo Ren de máscara, com aquela voz sintetizada. É. Eu também, acho irado. Também acho. Então, macaco, você ter um macaco consertando o capacete foi pra mim o melhor momento do filme. É verdade, era o César do Planeta dos Macacos. César, pode crer. É. Eu não sei o quanto é pessoal entre o JJ e o Rian Johnson e quanto é o JJ fazendo o que a Disney quer. Porque uma parada que aconteceu no episódio 8 foi que não vendeu bonequinho. Exato, só eu que comprei, eu acho. E bonequinho com máscara vende mais. Uhum. Ah, sim, porque aquela lata quanto do foi, quanto foi o JJ, quanto foi o JJ de pirraça com o Rian Johnson e quanto foi a Disney falou assim, ó, a gente quer que você faça desse jeito porque é isso que dá dinheiro. Eu não sei, cara, eu sei que as duas decisões são muito ruins. Eu acho, inclusive, eu tava conversando que esse é um problema que esses filmes de franquia sofrem e que, por exemplo, séries e jogos tendem a sofrer menos. Porque os caras compraram a Lucasfilm, né? Compraram Star Wars e tudo mais. E eles botaram as datas ali, ó. 2015, 2017, 2009, a gente vai entregar três filmes, vai ser foda, não sei o que lá vai ser, mas a gente vai fazer acontecer. Cara, eles não tiveram tempo. Não tiveram, eles não estavam preparados. Eles não tinham uma história de verdade. E eu, como fã, preferia ter esperado mais e ter recebido algo melhor. E não só isso, acho que aí já entra o problema que a gente falou antes. Pelo que a gente viu nos três filmes, não foi pensado como uma história coesa. Não foi pensado como uma história começa num filme, com um meio no outro filme e termina no outro filme. Nem a trilogia original foi totalmente coesa. Não, mas o que a gente precisa é que a obra entregue. Não, é porque, por exemplo, a Leia só virou irmã do Luke quando estava escrevendo o roteiro do último filme. Mas o que importa é a obra entregue. É, não, é. Mas o que o cara pensou antes de entregar é uma coisa. Exato. Aí foda-se. O resultado final que o público recebe é a obra em si. Sim, sim. Então, o que eles discutiram antes ou não, na sala de roteiro, foda-se, entendeu? Exato. O problema é que esses filmes foram pessoas diferentes que fizeram os filmes. Lá condições atrás, diferentes, né? Cada um querendo dar sua identidade. É, lá atrás você tinha diretores diferentes, né? O George Lucas só dirigiu o episódio 4, mas ele escreveu o roteiro dos outros filmes. Então, tipo, o episódio 4, 5 e 6 é uma estrutura coesa, fechada. E se você for ver, mesmo as prequels, que foram todas dirigidas pelo George Lucas e escritas por ele, foram 3 anos de diferença entre os filmes, né? Foi 99, 2002 e 2005. Então, mesmo lá, ele teve mais tempo. Eu acho que a Disney não contava primeiro que eles iam ter dificuldades no meio do caminho aí de aceitação dos fãs e tal, porque esse último filme os caras tiveram, eles tiveram não, mas assim, eles quiseram corrigir um monte de coisa aí nos 40 do segundo tempo e realmente o que o Dave falou, não deu tempo, cara, 2 anos sim. Foi... Não só não deu tempo, como eles tentaram se valer dos fãs antigos e jogando referências, jogando easter egg, jogando cenas, sabe, cara, que não completavam, que não se encaixavam com o que a gente estava vendo ali. Ó, um outro problema que essa trilogia teve foi isso, era uma nova trilogia, né, a gente tava muitos anos sem nenhum filme. Comercialmente falando, eles tinham que pegar o público velho, né, a galera dos primeiros filmes. Eles tinham que pegar o público de médio prazo, que é a galera que viu os episódios do 1, 2 e 3 e gostou. Eles tinham que trazer esses caras de, né, também. E eles tinham que trazer um público novo que conhece zero de Star Wars. Então, a estratégia que eles tomaram foi: a gente cria novos personagens, que são Finn, Poe, Rey e tudo mais. Mas a gente traz os personagens clássicos, que todo mundo gosta, o pessoal mais velho principalmente, que tem muita empatia, e esses caras vão segurar a onda desse pessoal mais velho. Só que, eu não sei por que diabos, eles resolveram matar todos eles, e quem eles não mataram, morreu. Exato. E tanto que no final eles nem tiveram coragem de matar o Lando. Eles falaram assim, vamos deixar o Lando, não vamos mais brincar com isso, não vamos nem pensar em matar o Lando, que tá dando ruim esse negócio de matar os caras velhos. Eu só não gostei dessa parte, que eu achei assim, trazer o Han Solo ali, depois que eles mataram todo mundo, tudo bem que a relação do Kylo com o Solo é maior. Pelo que eles mostraram no primeiro filme. Eles trouxeram ele de volta, porque o Han Solo, na verdade, o Harrison Ford, ele não queria nem voltar, mas ele aceitou voltar por causa da Carrie Fisher. Não, ele aceitou voltar por causa do dinheiro. Não, não, não. É. Ele aceitou voltar também por causa do dinheiro. Mas essa cena era pra ser a cena de despedida da Carrie Fisher. Certamente seria a cena da Carrie Fisher. Dava pra ver que ele não queria estar lá, porque ele nem a barba fez, né? Nossa, cara. Eu só queria entender que poder da força é esse que todo Jedi que usa morre. É o poder Araquiri Jedi, assim. Você projeta sua mente pra uma coisa distante e você some, você evapora. Então, o problema é o seguinte, eles falaram assim, a gente tem filmagem aí suficiente da Carrie Fisher. Eles tinham um gif animado da Carrie Fisher que eles usaram recortado em todas as cenas possíveis e eles tinham um pequeno banco de imagens com... Carrie, faz umas imagens aí de cara de complacente e tal. Eles não tinham imagens. Eu continuo dizendo aqui que eu acho que eles deveriam ter matado a Leia, né? No filme anterior, ou no momento que ela tá no espaço, ou depois fazendo a manobra lá, podia ser a manobra Organa, onde ela, né, daria o pulo lá e destruiria os inimigos. Seria uma morte muito melhor, e acho que pro desenvolvimento da história, porque, cara, é só a Leia de costas, alguém com certeza fazendo deepfake, ou alguém fazendo a voz da Leia, porque ela não tinha aqueles diálogos prontos. Teve uma voz lá. E é isso mesmo, que o Carlos falou. A cena do Han Solo em cima da nave lá da tempestade de água, era pra ser a Leia, só que aí já não dava pra fazer, e aí botaram ele. Se fosse a Leia ali naquela cena, ia ser foda. Mas infelizmente ela faleceu, cara. Eu sei, não tinha como fazer por isso, eu sei. Ali ia ser muito foda, entendeu? Mas assim, o Han Solo, eu senti muito quando ele morreu, fiquei pra caralho até hoje, só que quando ele voltou ali, cara, emoção assim, ó, zero. Pra mim, é o que eu falei, é tirar o peso da emoção. Pra mim, eu só fiquei imaginando esse filho da puta que não quer ser o Han Solo, ganhou mais dinheiro ainda pra fazer essa cena de 2 minutos aí sem fazer a barba, igual o que eu não falo. Eu não consegui sentir nem emoção, nem ficar triste, nem ficar com raiva. Nem no I know no final, que ele fala nada, dead. Cara. Eu vi ele falar I know, eu pensei assim, eu vi o que você fez aí, sabe? Entendi. Mas não gerou assim, nossa, olha aí o Han Solo, sabe? Mas aí já entra na parada, vocês não entraram no filme. Não, porque já tava tudo cagado. Cara, me desculpa. Nessa hora. Olha só, o Pedro Duarte, do Nerdbunk, nosso editor, ele escreveu uma coluna muito acertada que diz assim, que as pessoas ficam, você tem que segurar o hype, você tem que controlar o hype, porque senão você não vai gostar de nada. A responsabilidade de fazer a gente gostar de alguma coisa não é nossa. É de quem tá ganhando a grana pra construir a história. A gente tá aqui, cara. O meu hype pra esse filme tava baixíssimo. Então, teoricamente, a possibilidade de me agradar com uma boa história seria muito melhor. Agora, o cara botar um Han Solo que nem espírito é. É um Han Solo, acabei de acordar. Subconsciente. Sabe? De memória de Han Solo. Que, caraca, não funcionou, cara. Não é questão de... Não, o filme não conseguiu me pegar. A culpa não é minha como espectador. A culpa é do filme como obra. E, Carlos, olha só. Diálogos for dummies até o final. O Han Solo chega e aí ele fala assim, Kylo is dead. Tipo assim, Tipo assim, se você não entendeu o simbolismo dele tomar uma espadada lá e aí ela traz ele de volta, quem morreu foi o Kylo Ren. Então ele fala. Aí ele fala assim, pra quem tivesse assim, como assim o Han Solo tá ali? Ele expressa, ele fala com a boca assim, eu sou só uma memória. A sua memória. Eu assim, caralho, para de explicar o filme, cara. É muito for dummies. Isso é uma parada recorrente nesse filme. Porque quando eles encontram lá aquela cobra, aquela serpente, ao invés de ela badar, ela dá o passar a lambida no bicho, ela chega e fica, não, peraí, ela tá ferida. Olha aqui o que eu vou fazer. Presta atenção. Ó aqui, minha mão. Isso aqui eu vou usar depois, hein? Olha aqui, pá, não sei o quê. E ela explica pro fim o que ela fez. Curei ela, passando a força pra ela aqui, os midichlorians. Nossa, ela explicou. Aí pro idiota chegar e falar assim, ah, é mesmo, ela fez isso na cena anterior. Tipo, ela já tirou isso daí do nada, então ela podia ter tirado do nada lá já direto com o Kylo Ren. Você ia entender, você ia falar, pô, ela é forte pra caramba, ela é super poderosa, ela pode fazer isso, ok. E em outro momento que acontece isso também, é porque a gente vê no episódio 8, a Leia Organa usando a força, certo? Certo. Uhum. Naquele voo de Superman no espaço, que eu achei horrível. Mary Poppins. Mas tudo bem. Aí teve até a discussão, mas ela treinou, ela não treinou, tal, não sei o quê. E de repente ela tá treinando a Rey. E aí, para ficar bem claro, mostra uma ceninha dela treinando com o Luke. Essa cena eu achei maneira. Perceba que ela teve treinamento Jedi com um irmão dela. Ela fala isso no episódio 7. Ela treinou como Jedi, mas ela largou o treino porque ela precisava cuidar do filho. Ela fala isso no episódio 7. E o cara traz isso de novo no episódio 9. Quando ela percebe que ela conseguia ver o futuro e ela viu o que esperava o filho dela, os desafios que o filho dela enfrentar, ela resolveu largar o treinamento pra se dedicar ao garoto. E mesmo assim não foi o suficiente. E largou o garoto na mão do Luke. Exato. Pode crer, não faz sentido, né, cara? Não faz sentido, mas isso tá explicado desde o episódio 7, entendeu? É, não faz sentido porque o 8 não faz sentido em relação ao 7. Exato. Então é o 7 e o 9. Falando nessa parte aí da Estrela da Morte, quando ele chega, primeiro, não é nenhuma crítica, é só um detalhe. O cara fala que o trem de pouso da Millennium Falcon não tá funcionando, e aí deveria ser, por causa disso, ele deveria pousar a nave com o máximo de cuidado. Não, ele pousa a nave. É muito descaso. Que nem o super-homem chegando na Terra, maluco. Só porque não tem trem de pouso. O nego maltrata muito a Millennium Falcon, vou te contar, cara. A Millennium Falcon, ela pousa vertical, não tem por que ele vir arrastando terra lá. Eles acham que é um avião, né, ainda, né? Não tem noção ainda. Relembrando que o Alexandre falou até agora que ele não conseguiu. A adaga que tem o mesmo formato da Estrela da Morte destruída. Não, não, isso é válido. Isso é válido, sabe por quê? Porque o cara pode, o cara lá no, em tempos anciões, ele pode ter olhado e visto o futuro, como os Jedi veem. Ele viu o lugar. Mas é a faquinha agora, do Goonies, né? Ia ser muito maneiro se pegasse essa adaga pra ver que a Terra é plana. Sabe? Botasse no horizonte. Tipo a régua do cara. Tipo lá, a régua no mar. A planicidade das águas. É. É que a gente tá... Não dá pra perder tempo nisso também. Né? Ela tava no ângulo certo pra alinhar a faca, né? Isso ela nem falou que sentiu que tinha que ser ali. Tá? Aqui em Santos é uma baía, né? A praia é uma baía. Então, tem umas montanhas em frente, assim, ao mar. E dependendo do ângulo que você tá, aparece um duende dormindo. E assim, se você estiver na praia do Joinville, entre o canal 3 e o canal 4, em um determinado ângulo, você consegue ver. Se você tiver a 100 passos do lado, você não consegue. Não consegue, é isso aí. E é uma parada giga, assim, tá ligado? Mas ela local certo, na hora certa. Mas aí a garota chega assim, olha, a gente pode te ajudar a chegar lá amanhã, porque hoje a maré tá foda aqui. Aí a Rey encara o espírito Moana, começa a cantar... É, Moana. Horizonte me pede pra ir tão longe. Alexandre, ela já foi a Rapunzel curando os caras lá. Aí agora foi a Moana aí no catamarã e no final ela vira Branca de Neve. Calma, vai chegar lá. Aí, beleza, ela chega lá e acha... Carlos, você tem que concordar comigo, cara. Eu devo ter ouvido a trilha sonora de Star Wars pelo menos 487 milhões de vezes, porque eu amo essa porra. A música, quando ela chega na sala do trono, é um recorte tão mal feito da música de quando Darth Vader morre. Isso. Que deu nos nervos, tipo assim, eu consegui notar os recortes da música. Aí ela tá cortada aqui, eu não sei porque o Jones não fez, não gravaram essa porra, estavam recortando a porra da música. Estão mixando. Essa música, ela foi mixada, ela não foi gravada com orquestra, ela foi mixada. E, cara, os caras meteram um remendo de remendo, que pra mim foi, tipo assim, me tirou totalmente da cena ali, de tão remendada que tava essa música. Não sei se o Carlos, que também já ouviu pra caralho a trilha sonora, percebeu isso. Mas eu vi o filme duas vezes e, porra, cara, é assustador. Tipo, parece uma parada mal feita, sabe? Mas foi o John Williams, não foi... Até o John Williams tava de saco cheio. Sei, cara, você tá fazendo um filme aí, cara. Grava! Não sei, cara, ficou bizarro. Enfim. E aí, o Finn vem correndo pra gritar, Rey, cuidado com o Kylo Ren! O Finn ter ido pra lá não faz o menor sentido. Nada! Ele ajudar como, né? Que habilidade que ele tem, né? Assim, pra que ele serve ali naquela isso, hora? Isso aí eu realmente concordo. Ele ir pra lá não fez o menor sentido. Ele conseguir chegar lá não fez o menor sentido. Não, ele foi no outro Moana lá. Sim, mas que eles não podiam ir porque tava ruim demais. Mas, ah, não, conseguimos. Agora a Rey, eu aceito ir, porque ela usou, beleza, ela tem a força, ela usou a força pra chegar lá. Aí tipo, ah não, o Finn também usou a força pra chegar lá. Aí ele destrói a parada. Aí você lembra, ah não, fizeram dois, e ainda tá no console da nave dele. Aí, cara, a Rey vai embora, deixa que ela vem pra trás, beleza, tararão. Não, ela mata ele, depois revive, né, tem aquele negócio tudo lá. Segunda morte do Kylo Ren. Segunda. Ela revive o Kylo Ren, ela confia muito que o Kylo Ren não vai simplesmente virar e decapitar o Finn, que ela deixou o Finn lá pra trás também. Ela confiou muito que ele ia estar redimido depois que... Ficou com aquela cara de cu, Millennium, dizendo, caralho, eu morri e voltei. Ele não ficou com a cara de cu? Aí eu te pergunto, o Imperador, no início do filme, manda matar a Rey. O Kylo vai lá pra matar o Imperador, porque o Kylo tem esse negócio de matar os velhos. Ele queria matar o Luke, aí depois ele queria matar o Imperador. O Snoke. O Snoke. Aí ele matou o Snoke. E matou o Han Solo. Aí ele queria, no início do filme, matar o Imperador. Falei, ih, ouvi a voz do Imperador, tem que matar esse cara, tem que matar os velhos. Tem que agredir o idoso. Às vezes você tem que agredir o idoso e a sociedade não está mais de tá preço. Tá bom, Rex, tá bom, Rex, tá bom. Faz uns três Nerdcast que ele manda essa daí. Aí ele chega, ele tem que matar. Aí ele chega e fala assim pra Rey, eu não vou te matar, eu vou te levar pra lá, que aí nós vamos juntos. Nós vamos sentar no trono, juntos. E tipo assim, qual é o argumento? Ela é inimiga dele, você entendeu? Não é que ela é inimiga dele, eu não vejo ela como inimiga dele. Ele viu ela como uma emanação da força e ele queria treinar ela, porque ele tenta fazer isso desde o episódio 7. Tudo que a gente fez até agora foi brigar. A gente briga, a gente luta. Eles lutaram juntos contra o Snoke. Entendeu? Eles têm essa coisa de eu não quero te matar. E tem essa parada aí que ele descobriu aí, que eles são a Díade. A Díade da força. É o Yin Yang. Ele sabia? Ah, sei lá. Ela sabia? Não, ele conseguia se comunicar com ela, né? À distância, né? Então ele sabia que ele e ela tinham alguma coisa. Ele consegue transferir matéria? Não, ok. Porque essa parte, inclusive, eu acho maneira. Eu tenho que dizer que... É, isso que eu ia falar. Isso que eu ia perguntar pra vocês. Eu acho que isso daí é uma das poucas coisas que funcionou no filme. Só foi esse lance deles. É. Essa luta. Um tava no planeta, o outro tava na nave e eles lutando. Isso é inovador, né? Só faltou tirar o lightsaber do algodão, né? Assim. Hã? É, aqueles caras paranormais que tiravam coisa do algodão. Puta que pariu. Não, essa parada dele. Eu achei maneiro ele pegar o colar dela. Achei bem legal aquela cena que ele tá conversando com ela e pega o colar e descobre onde ela tá. Essa cena só ficou boa com a música do Footloose, cara. Com a música da Bonitalia. Ficou assim. I need a hero! É no final. Caralho, muito bom. Mas eu achei maneiro eles brigando e o capacete do Vader cair e ele sacar onde ela tá. Isso eu achei muito legal. Toda essa parte eu achei muito legal mesmo. Até a gente tinha falado antes do no outro Nerdcast de Star Wars que a gente fez uns meses atrás. Ah, como que vão ser as lutas entre os dois? Não pode ser um negócio muito repetitivo e tal. Eu acho que nesse ponto eles trouxeram uma coisa nova aí pra franquia. Essa luta é legal, mas as outras lutas todas continuam uma merda. A luta deles na Estrela da Morte, lá na água, é uma merda. A mulher chega a trocar a espada de mão, assim, de virar, sabe? E dá mata-burra, assim, ai, cara, não aguento mais! Mas, nossa senhora, as lutas estão uma bosta. Eu acho assim, tirando todas as críticas que a gente tá tendo do filme, em si eu achei um filme bonito. Ah, eu acho o anterior melhor. Eu acho o anterior muito mais bonito. Não acho, cara. Eu gostei muito mais desse, assim, questão de visual, de cor. Mais bonito. Bem bonito, assim, o visual que eles fizeram pro filme. Eu não tenho nada em relação às lutas. Eu gostei das cenas de luta, gostei das cenas de porrada, gostei das cenas de nave. Assim, em produção, é um filme bonito de ver. Não, cara, as cenas de luta são uma merda. O Kylo Ren chega lá de pijama no Hexagon, sei lá qual é o nome. Hexagon. O filme que os Jedi mais usam blaster na história de Star Wars. Os caras chegam com... Em vez de usar a força... Maluco, no começo do filme a gente vê eles fazerem cabo de guerra com cargueiro. Eles ficam brincando de puxa e empurra aquela merda. O Kylo Ren chega na porra do planeta. Aí os filha da puta dos Cavaleiros de Ren, que não fazem nada o filme inteiro, resolvem no último momento mostrar serviço, proteger lá o Palpatine e lutar com o Kylo Ren. O Kylo Ren tem a força. Ele não deixou de ter a força porque ele não tem lightsaber. Ele dá um force push e leva soco na cara daqueles idiotas. Não faz sentido. É aquele nivelador de poder que você falou, né? Aí quando ele pega a lightsaber, aí ele faz até um... Agora vai ter, hein? Por essa eu não esperava. Agora eu vou passar aqui o rodo, seus filhos da puta. Toma minha piroca de luz aqui, ó. Drapzomba, você vai me pagar. Aí ele mata os caras. Aí ele luta de verdade. Foi você que deu o cascudo, né, Jupará? Na verdade, esses personagens, eles podiam ter sido realmente excluídos porque eles tiveram o hint deles no episódio 7. E só? Eles existiam. E depois eles nunca não foram mais falados. No episódio 8, eles não existem. É só pra vender boneco, cara. É só pra vender boneco. E no episódio 7, eles foram tratados como fodões, né? Porque o Kylo Ren e os seus cavaleiros acabaram com o Luke. Cavaleiros não. Cavaleiros, não é cavaleiros. Os cavaleiros. Não, mas eles foram gentis com um monte de gente aí que não capturaram. Eles iam de planeta em planeta ensinando etiqueta pras pessoas. Eles são changemans. Alguém chegou Iwan dentro da Disney, da Lucasfilm, e falou assim: gente, aí tá com um problema foda. Porque Phasma e tal, esses outros bonecos, até vendeu. Não vendeu como a gente queria, mas vendeu. Agora, Cavaleiro de Ren tá encalhado no nível que a gente tem que vender esses bonecos, de qualquer jeito. Bota nesse filme, nem que eles sejam só espiãozinho de ficar de olhando de canto de olho pras coisas. E tem que ter esses bonecos no trailer, tem que ter esses bonecos acontecendo, porque a gente tem que vender. Aí meteram esses caras pra nada. E outro boneco que eles botaram, eles nem se preocuparam em explicar nada. Aqueles Stormtrooper canelado, vermelho canelado. Esse Nossa. Aí, bota correndo e foda-se. Não tem que acontecer nada, não tem que explicar, não tem que dar relevância. Eles vão correr ali no canto e é isso. É a síndrome de tentar fazer um novo Boba Fett. Se tivesse mais um boneco, eles iam botar o Storm Bathroom Cleaner Trooper. Esse é um boneco de Stormtrooper com avental e um esfregão. E ia estar na porta do banheiro da Estrela da Morte. Eu tinha que fazer essa série, né? A série dos engenheiros do Império. As cenas de luta são todas muito fracas ainda, pelo que é possível entregar, cara. É muito fraco. Cara, é só a gente voltar no filme 7, né? Não no primeiro filme. No primeiro filme dessa trilogia, o filme 7. O Kylo Ren, naquele momento, é foda. Ele para um tiro de blaster e, ao mesmo tempo, enforca o maluco e faz o cara levitar. E ele nem sua. Por que que ele não tá fazendo isso, cara? Por que que ele tá dando um soco nos malucos, dando tiro de blaster nos malucos? Por que que ele não tá usando aquela merda, aquela força? Por que que ele não simplesmente ejetou aqueles caras pra longe? Ou fez os caras grudarem, todos transformando numa bola de carne, jogou basquete? É aquela história, merda no roteiro. O cara apresenta um personagem mega uber forte, poderoso, incrível, mas aí, a partir do momento que ele tem a redenção dele, ele tem que ficar fraco pra que a ligação dele com a Rey, com a Force Teleporte lá, mostre ele como um cara que não precisa mais usar o lado negro a favor dele como ele usava nos outros filmes. Só que foi mal explicado, foi mal construído só. Tá, saudade do Darth Maul, hein? Olha só. Saudade do Darth Maul, maluco. Vou apresentar aqui pra essa galera da Lucasfilm, é Michelle C. Smith. Nossa, essa mina é boa mesmo. Porra, cara, a garota tá aí, disponível, é dublê, já, cara, bota a garota pra fazer essas cenas. Luta pra caralho, tive. Puta que pariu, agora, cara. Porque essa galera, nesse filme, eles estão num nível jamais imaginável de poder, cara. Todo mundo tá num nível que deixa Luke, Yoda, qualquer outro Jedi no chinelo. Que deixa a Capitã Marvel no chinelo, basicamente. Porque, porra... Que eu quero lembrar que o Kylo Ren chegou lá atrás da Rey numa TIE Fighter de memória, porque ele não tinha o mapa mais. O mapa tava na nave dele que a Rey roubou. É verdade, mano. Ele foi, vira à esquerda na Supernova, vira à direita no Espaço Vermelho, vira à esquerda no bicho. Caralho, o cara foi de memória. É que ele passou, ele atualizou. Não, porque não era nem a mesma nave, né? Onde ele achou aquela TIE Fighter? Onde ele achou aquela na TIE Estrela Fighter? Na Estrela da Morte. Tava na Estrela da Morte ela lá? Tava na Estrela da Morte. Puta merda, cara. Não, não. Mas olha, a gente viu, tava tudo destruído. Mas ele pegou vários pedaços de TIE Fighters e montou uma nova. Não, e a gente sabe que as naves de Star Wars, a X-Wing do Luke ficou 30 anos embaixo d'água ali. Não, é feito pra durar mesmo. E levantou e o bagulho voou, cara. Pô, mas essa cena achei maneira. Nesse lado da galáxia ainda não chegou a obsolescência programada. Não, jamais. Não tem. E é claro que você achou maneiro, Rex. Que isso é feito pra gente achar maneiro. Volta a cena do Yoda levantando lá o Então, mas é uma armadilha, Rex. It's a trap. E aí eles fazem de novo a cena, de novo. Mas eu não tenho força pra lutar contra essa magnitude. Não. Mas é só um fanservice, Rex. Não tem nada ali, cara. Eu sei, mas eu gostei desse. Mas é claro, cara. Eu entendo o que você tá falando. É isso mesmo. É feito pra isso. Pra gente gostar. Pra tentar nublar o roteiro do filme. Agora, o Luke foi lá e levantou. Ele até fez um esforço, né? Fechou o olhinho e tudo mais. Fez. Não era pra ter essa forcinha toda, né? Era pra Rey ter feito com contrário, ela abaixar o planeta e a nave ficar em cima. Sabe? Eu acho que o poder dela é muito superior ao do Luke. Muito, cara. Esse cara, ela e o Kylo Ren juntos são tipo fusão do Dragon Ball. É muito engraçado que essa cena, pra você montar esse fanservice do Luke levantando a X-Wing dele, ela tinha que destruir a nave. Então, tipo assim, ela tinha que ser uma idiota pra essa cena existir. Porque ela chega lá, ai, agora eu vou me isolar aqui que nem você fez, tá? Vou destruir a nave aqui. Porque... Aí o Luke fala assim, não. Dá pra derrotar todo mundo aí. Vamos lá? Aí ela, E o Luke ficou esperando ela destruir a nave. Ele podia ter avisado ela um pouco antes. Ela fala, não, calma, não vamos destruir nem a nave. Não, e essa sequência, tem mais uma parada aqui. Ele fala assim, olha, você vai lá no planeta do Engov, não sei como é. É, porque dá uma dor de cabeça mesmo. Lá no Engovão, mas você vai levar esse lightsaber rosa gold... Vai ser vermenina. E ele fala assim: você vai e você vai levar os dois lightsabers. Você tá me ouvindo? Você vai levar os dois. Os dois. Você não vai levar só um, não. Você vai levar os dois. Esse e esse. Tá vendo? Você vai levar os dois. Segura os dois. Leva os dois. E faz o Luke ser... Cara, isso é muito bizarro, porque... Ou seja, em algum momento no passado, o Luke treinou... Assim, o Luke treinou a Leia e tal. Aí, um momento, o Luke falou assim: aí, gente, eu vou me isolar, porque eu não deu, não. Eu falei, me dá aqui teu light. Foi lá na cabeceira da Leia, pegou o lightsaber dela e levou. Ele levou pra ilha. Não, a Leia entregou, provavelmente, quando ela decidiu não treinar mais e abandonar tudo. Pode ser. Não, não. Joga no mar, cara. O mar é muito lixo, né? A galera taca tudo no mar, né? Ah, mas isso é no planeta Terra também assim, né? Long have I waited. Eu queria que alguém perspicaz me explicasse, porque eu não entendi esse plano do Palpatine. Eu acho que nem ele entendeu, cara, porque ele tinha o plano A, que era pegar a Rey, fazer ela matar ele pra ele entrar nela. Olha só, antes da gente continuar com o plano A, plano B, eu acho que é importante dizer uma coisa aqui sobre o Palpatine. Com o passar desse programa, eu venho me convencendo que o Palpatine era uma coisa boa pra galáxia. Porque olha só, primeiro, ele não se curva perante a ditadura da força. Segundo lugar, olha a quantidade de emprego que esse cara tá gerando. O cara 50 tá fazendo... anos em 5. Marcelo, o cara tá fazendo essa economia girar. Tá botando dinheiro na mão do trabalhador. Tá comprando matéria-prima. Companhia de Siderúrgica Galáctica nunca trabalhou tanto. Stormtrooper ganha soldo? Ganha soldo. E ele pegou a galera de planetas excluídos que ninguém conhecia, assim. Exato. Não eram os planetas famosos. Eu acho que, tipo, 5 anos atrás essa piada seria ótima, mas a parada tá tão próxima da realidade. Que tá foda. Vamos lá, plano A, Marcelo, plano A. Ele plano A. Ele tinha o plano A, que era fazer a Rey matá-lo, pra ele entrar na Rey e virar mais poderoso. Se ela matasse ele com raiva, ela ia, isso, ela ia se tornar um Sith. Ela ia sucumbir ao lado negro, exato. Igual ele falou pro Luke. E aí o espírito dele ia pra ela, because of reasons. Exato. Aí não deu certo. Calma. Antes. Vamos primeiro falar do plano original. E o que foi necessário pra esse plano original chegar nesse ponto, certo? Ou seja, o ponto era, minha neta é poderosíssima, eu quero que ela me mate pra que eu me torne jovem de novo. Eu sou o Lopan da galáxia. Isso, exatamente. David Lopan. pra que o meu espírito esteja nela e tal. Magia de camponês. Mas a força é quase isso. Pra isso acontecer, aí certamente a gente tá faltando informação aí dessa sitcom familiar sobre a vida dos Palpatines. Mas que eu tô muito na Disney Plus. Disney Plus, olha a oportunidade. Produto altamente entregável. Com risadinha Clark, sabe? Quando o Palpatine entra em casa, tipo, sai de baixo. Tipo Al Bundy, sai de baixo. Só o Palpatine entra com a galera. Vai ser With Force and Married. Muito bom. Mas olha só, ele, teoricamente, poderia ter querido fazer isso com o filho. Mas o filho, contrariando a realidade, não era pior que ele, né? O filho era... Queria ser artista. Não, mas é foda que assim... Era músico, o filho dele era músico. Filho provavelmente era muito forte. A força era muito sensível à força, assim, ele devia ser forte. Só que ele não quis seguir o caminho do pai, né? Porque ele falou assim, eu vou acabar virando um escroto, que nem ele, né? Com essa cara enrugada. Eu vou pro outro lado, vou fugir. Ele também não se tornou um Jedi. Ele não se tornou nada. O que ele se tornou? Playboy. Ele vendeu a filha pra salvar ela num planeta desértico. E sumiu. É isso. É importante só reforçar aqui que o Kylo Ren não mentiu. Que ele falou no outro filme assim, ó, seus pais não são ninguém. E não são mesmo. Aí nesse filme era assim, eu nunca menti pra você. Não é que eles não sejam ninguém. Eles escolheram não ser ninguém. Ah, putz, grilo. Porque o fato de você ser filho do Palpatine te torna alguém. É guerrinha. Automaticamente. É guerrinha JJ e Rian Johnson. E aí, pra você não dizer isso, você fala assim, eu não menti. Obi-Wan. Porque eles escolhem, entendeu? É Obi-Wan. Muito bizarro. Escola Obi-Wan. Mais ou menos. Então, assim, ele queria o Rey desde o início, é isso? Essa história toda? Não morta. Apesar de mandar matá-lo inteiro, ele não queria ela morta. Era só pra atrair, porque ele sabia que a Rey ia dar um pau no Kylo Ren. Exato. Pra atrair ela, ele manda o Kylo Ren matá-la. Não. Não, e ela matar o Kylo Ren... Mas ele fala assim, não vou matar porra nenhuma. Eu vou levar ela lá porque a gente mata ele. Tucano, você tá muito lá na frente. Eu tô indo lá pra trás. Tô indo pro início desse plano. Ele falou assim, eu quero que a minha neta venha aqui e me mate. Beleza. Aí eu falo o seguinte, eu vou criar um clone de um Gollum aqui. É, ele falou assim, eu vou fazer um personagem digital pro Andy Serkis. Exato. Que dá muita view. É. Aí esse cara, eu vou criar ele, porque tinha outros ali igual, você viu que no vidro lá no início tinha outros Snokes lá. Sim. Eu vou criar esse cara e ele vai ser, porque... Assim, meu Grendelzinho. Sim. Ele é meu proxy. Ele é meu proxy, exatamente. É o laranja. Ele é o meu... Ai, não vou nem falar o nome. Mas então, ele é... ele é o meu motorista. Aí... Piloto. É, meu piloto, ele é meu piloto. Assessor parlamentar. Meu assessor. Afinal de contas, ele era senador, né? Ele já sabia como é que era o esquema. A First Order era só um destacamento dessa Final Order que o Imperador criou. Por isso se chama First Order. E a outra chama Final Order. A First Order era isso. Era um teaser do que vem por aí. Aí ele falou assim, quem vai mandar nesse pequeno destacamento é o meu truta aqui. Aliás, ele vestia laranja, né? meio dourado. Aí, esse cara, olha o meu plano. Eu vou criar esse Gollumzinho aqui, vai ser o meu cara. Esse cara vai lá na escola do Skywalker e ele vai tentar o sobrinho dele. Ele vai tentar o filho do Han Solo pra ele vir pro lado negro, pra ele aí sim conhecer a minha neta. E aí ele vai trazer a minha neta pra mim. Ah, não, peraí. Ele vai encontrar o mapinha USB que eu deixei na fortaleza do Darth Vader. Olha que plano maravilhoso. Ah, ele pode crer, é isso aí. Então, ó, primeiro passo, criar clone. Mirradinho. Grendelzinho. Segundo passo, fazer o clone conseguir aliciar o filho de um Skywalker. Terceiro passo, fazer o filho do Skywalker achar o triângulo Wayfinder pra ele chegar aqui. E tá lá o Wayfinder. Ele tá lá na coisa, porque o neto do Anakin é fanático pelo avô. Exatamente. É, mas na verdade, todas as pessoas que falavam na cabeça dele, era ele. Então não era o Snoke falando com ele, era o Imperador. Não era o Vader falando com ele, era o Imperador. Era o Imperador. Ele era... No meio desse rolê, eles contrataram o Rappi pra entregar o capacete. Exato. Ele ainda mandou essa. Aí, quando ele chegar aqui, eu vou falar o contrário. Eu vou falar assim, não traz ela aqui não. Mata ela. Psicologia inversa. Cara, esse capacete não precisa nem ser verdadeiro. Às vezes ele fez uma cópia ali. Mas é claro que é, tá cheio de capacete de Vader na galáxia. É, ele fez uma cópia pra entregar pro moleque. É que nem muro de Berlim, cara. Foi feito em impressora 3D, caraca. Tucano, esse era o plano do Palpatine. Plano A. Quando ela chega lá, ele fala assim, me mata, e ela vai matar ele. É isso. Nessa hora que ela chegou lá, a gente não viu essa cena. Com certeza ela foi deletada. Mas teve Palpatine passando a mão na galera assim, recolhendo a aposta. Porque ele falou, aí, eu não falei que ia dar certo essa porra? Pode crer, né? É uma arena, né? Casou aqui no show, todo mundo pagando. Aqui, ó, apontou pro tanque com o Snoke. Aí, ó, quem riu dessa porra? Me chamaram de maluco. Ah, caralho, eu tô aqui há 200 anos, rapaz. 20 anos de curso. Cara, se você pensar, o primeiro plano deu certo. Deu certo. Cara, o Carlos infartou. Ele não contava com o Luke. Pois é. Não, ele contava com o Vader, na verdade, porque ele ia matar o Luke. Mas vamos lá, o Vader que foi lá e... Ele não contava com a existência do Luke. Isso, é, com a gravidez da Padmé, né? Eu não sabia que existia um outro Skywalker. Mas vamos lá. Tal qual um vilão de James Bond, ele conta o plano pra ela, não é isso? Isso. Ele, em vez de falar assim, ó, eu tô tão velhinho, eu acho que eu vou matar todo mundo se alguém não me matar. Ah, mas aí já é a mesma coisa que ele fazia, porque ele fala isso pro Luke. Strike me down. Mas a Boy levantou muito bem essa bola, Carlos, porque quando ele fala pro Luke, strike me down e não sei o quê, e você vai se tornar... You become like my father. Então, pra mim, isso sempre foi apenas provocação pra que ele pegasse a lightsaber e realmente ele faz, e quando ele ataca o Imperador, o Vader defende ele. Pra mim, isso era só uma provocação. Mas o JJ pode estar sugerindo que o Palpatine, desde essa época, queria que esse negócio de matar, esse fetiche de matarem ele, pro espírito dele ir pro próximo corpo. Meu amigo, essa série do Palpatine vai começar a ter que ser 18 anos. Porque aí é rolê do Palpatine fazendo a chique ser autoerótica, esses rolês, mas... Aí entra a teoria do Darth Plagueis, que ele era o Darth Plagueis. Ele era tudo, porra. Ele é tudo. Plagueis não era o mestre dele, porra? É o mestre dele. Darth Plagueis era o mestre dele, cara. Ele era o Darth Sidious. Ele pode ser mestre aprendiz, que ele é todos em um só. Quem garante que ele já não é o mestre dele reencarnado, ou matou o mestre passou pra ele? Vai saber. Agora tudo é possível. Essa sedução dele no episódio 6, ele ainda fala que é pra salvar os seus amigos estão perdidos, não sei o que lá. Mas ele faz esse rolê com ela, quando ele abre o telhado lá. Ele fala, tá, tua família tá toda zoada aí, ó. Mais uma vez, esse filme fazendo todo o passado, eu quero dar um octave, porque a gente vai, ao mesmo tempo que tá rolando essa parada, como um espelho de todos os filmes anteriores, tem que ter uma grande batalha espacial. Aí, o grande que acontece? Grande em termos de números, não em termos de grandiosidade. Exato, em termos de números. Aí, o que acontece? A Resistência fala assim, ó, a Rey mandou aqui o mapa, mandou a localização, fez, não, compartilhou. A Rey fez uma caminho de pão. Fez o caminho de pão aqui pra gente seguir. E a gente vai lá. E aí a gente chega lá e vê, cara... É porque o fato de já ter um fretado pra transportar 50 milhões de trabalhadores não é o suficiente pros caras saberem o caminho até a planta engove, né? E aí, cara, os caras chegam. Nossa, é muita nave. Cara, você imagina como se fossem os aliados fazendo um teleporte pra Berlim sem nenhuma inteligência, sem nenhuma foto aérea, sem nada. Era assim, caralho! É muito nazista. É muito... Porra, meu irmão! Essa eu não imaginava, hein? Olha, se eu sou da Resistência, eu colo lá em engove. E eu vejo aquela quantidade de nave, amigo. A cena seguinte é eu me acabando num puteiro em Dagobah. É dedo no cu e gritaria, ninguém é de ninguém, não tem garçom parado e puta triste, cara. Eu falei, eu chegar gritando a galáxia, acabou. Ninguém é de ninguém. Aí eles chegam sem nenhuma inteligência, sem nenhum, tipo assim, cara, no... Zero preparo. No Retorno de Jedi... Isso eles... porque antes ainda tem aquele diálogo entre o Poe e o Lando. Como é que vocês conseguiram? Era só quatro nesse rolê e vocês fizeram tudo sozinho. E ele, porque a gente tinha um aos outros. Ah, e... caralho. É porque a gente tinha um bom roteirista. É muito ruim isso, cara. Você não gostou disso, né, cara? Você não tava piscando os olhinhos que nem o Nick Ellis no cinema nessa hora. Nick, tamo junto, Nick. Não, o Nick é brother. Eu fiquei com inveja do Nick Ellis. Eu tenho inveja de quem gostou. Eu também. É, eu fiquei, eu morri todo de inveja. Mundo aqui. Não, eu fui de coração aberto, eu fui querendo gostar muito, cara. A Agatha adorou. Você, Rex, é um mentiroso. Você tá nesse podcast aqui porque você falou que tinha gostado e a gente precisava de gente que gostava e você virou a casaca, você me enganou. Não, te enganei. Caraca, o Rex é o Palpatine, maluco. Ele manipulou o Azaghal. Use your anger or your hatred. Cara, a minha expectativa pra esse filme era muito pior do que o que eu vi. Não, mas nós vamos falar agora do maior desastre da galáxia. O grande combate espacial. Sem planejamento, sem inteligência, sem bottom spy, sem nada. Sem nem a armadilha do Palpatine, porque ele realmente não imaginou que a Rey ia... Sei lá, não, na verdade ele imaginou. Vai que é uma... É do Rogue One, vamos pra lá na esperança de dar certo. Então, não. Vocês estão ignorando a parada muito importante aí. Para aí. Não, aí não, é vacilo. Vocês estão parando uma parada que tava lá o tempo todo. Cavalos. Caralho, cara, não. Pessoal, só rapidão, antes de cavalo. Só a estratégia, Carlos, presta atenção. No primeiro filme, os rebeldes vão atacar a Estrela da Morte, porque ela está atacando a base deles. É a luta pela vida ou morte, eles têm os planos, eles sabem onde atacar. Existe uma inteligência e existe um desespero. No terceiro filme, no ataque à Estrela da Morte, eles estão caindo numa armadilha do Imperador, mas eles tiveram os bottom spies que morreram para trazer essa informação, que teoricamente o Imperador estaria supervisionando os estágios finais de construção da Estrela da Morte. Eles estavam atacando uma estação espacial ainda em construção. Inoperante, mas era, tipo assim, vamos acabar com esse mal antes que ele surja, mas era uma grande armadilha do Imperador para unir todos os rebeldes nessa causa e matar todos com uma cajadada só. Funciona, tem argumento, tem inteligência, tem ponto A até o ponto B do roteiro. Esse era o seguinte, existe uma frota escondida num planeta que não tá em nenhum mapa, que ninguém conhece, e eles vão vir e exterminar a galáxia porque eles acabaram de destruir esse planeta. O Imperador fala assim, destrua um planeta que eles se importem. E aí eles destroem o planeta lá do Babu Freak lá. Do Babu Freak. Mataram o John Williams, porra. Caralho, que vacilo. Aí a gente olha assim, eu não me importava com esse planeta. Ninguém se importava. Mas então... Aí é ele... porque tinha mais Stormtrooper que gente nesse planeta? Exatamente. Aí ele fala assim, nossa, eles vão invadir a galáxia com essas armas e vão destruir todos os planetas. Então a gente tem que ir lá antes deles saírem de lá. Antes deles falarem, vamos pegar eles lá. Já que é difícil deles saírem. Tem uma anteninha e eles precisam essa anteninha. Olha, cara, que argumento fraco. Eles precisam de uma antena pra navegar pra fora. Sendo que existia, por quê? Sabe por que eles precisavam de uma antena? Precisava de antena pra navegar, as naves rebeldes também precisavam de antena. Só pra... De novo aqui. Sabe por que eles precisam de uma antena? Porque... Pra enfiar no cu do JJ. Porque só construíram dois holocrons Wayfinder e um tava na Estrela da Morte, nos cacos da Estrela da Morte, ninguém podia mexer. Os dois eram um do Vader e um do Palpatine. E o Palpatine. Ah, então, faz sentido. Porque os Sith são sempre um mestre e um aprendiz, por isso eu tinha dois. Ah, e aí o Palpatine... Um pro mestre e outro pro aprendiz. O Palpatine fala assim, bring me the Wayfinder so our fleet can get out of this mess and destroy the galaxy. Não, deixa lá, eu vou construir uma antena que pode ser destruída por... A antena não é pra eles saírem do sistema. É porque dentro do planeta eles não tinham como sair. Porque os Star Destroyers estavam no planeta. Eu não sei como eles estavam ali, mas eles estavam no planeta. Aliás, parabéns pra ele, aquela base de construção embaixo da superfície. Do gelo, né? No gelo. É. Por que fazer os Star Destroyers ali, cara? Chupa Elon Musk. É como se a Tesla fabricasse os carros num pântano. Aí os carros ficam atolados no pântano. Infelizmente, a gente tem que... você entendeu? Caralho, não faz... Sabe, puta que pariu. Não faz sentido nenhum. É uma limitação. Mas a justificativa é que pra esconder, pra ser um lugar escondido, tem que ser esse lugar zoado aqui que tem interferência eletromagnética, raio, caralho. É por isso que o lugar é escondido também, entendeu? Mas ninguém sabia nem onde o planeta era. Podia estar em órbita. Podia estar sendo construído em docas espaciais em órbita. Não podia? Não, ninguém podia, sabia chegar lá. Não tava mapeado todo mundo, planeta. Você pode ter certeza que eu não tô aqui pra defender esse filme. Aí começa o ataque à antena. Aí que eles mudam. Ih! Não, peraí. Antes da gente continuar, Jovem Nerd, eu acho que nesse momento eu vou transformar o Tucano em host também. Vou promover ele a host. Por quê? Porque a gente precisa de vários hosts pra levar esse programa até o final, assim como eles precisaram de 40 generais nos rebeldes. Todo mundo general, né? Você tá fazendo o quê? Nada, general. Agora você é o general do café, você é o general da bandeja. É isso mesmo. Desde a época da trilogia original, porque o Lando também é general e o Han Solo também era general. Mas aí, eles vão destruir a antena. Aí o Império rapidamente lá, a Final Order, fala assim, ih, vão destruir a antena. Mandou benzaço, manda inclusive. Pra cá. Mandou benzaço. Ok, exato. Mandou bem isso, cara. Podia ter começado ali, em vez da antena? Podia, mas... Ok, muda pra cá. Aí o Finn... I had a feeling. Eu senti que não é mais aqui, é ali. E é todo o ataque militar... Eles veem que a antena é desligada. A antena é desligada. Não, antes disso. Não, mas ele apontou. Antes disso, é importante dizer que o General Paul fala assim: nosso plano é: a gente vai achar a antena pelo ar e vai atacar ela por terra. Aí algum general lá fala: por terra? E aí o General Finn responde: é, eu tenho um plano. Conta o plano, seu filho da puta! Ah, ele não conta as paradas. Só quando a gente vai morrer. É sua equipe! Eles não podem ser pego de surpresa! Exatamente. Eles têm que saber o que tá acontecendo pra te ajudar! Não. Isso ele aprendeu no outro filme. Imagina o diálogo assim. Então o que a gente vai fazer agora, general? Não sei, ele disse que é uma surpresa. Ok, vamos aguardar então. É, realmente, Criquinho tá certo. Ele aprendeu no episódio 8. E a Rol não explica o plano pro Paul também, né? Inclusive a Rol dos caras tiram sarro lá. Fala, vamos fazer a manobra Rol aí. Aí o cara vira, não, essa manobra aí é 1 milhão, esquece essa bosta. Não tirou essa. Né? Eu vou te falar, né? E foi o Charlie que falou, exatamente. O JJ tava magoado mesmo. Tava com ódio no coração, né, cara? Tava. Aí eles falam assim, olha, a gente vai atacar a antena que tá ali naquele Star Destroyer, beleza? Ele teve um feeling, tá ali. Tinha que tocar a música do Black Eyed Peas essa hora. I got a feeling. eu quero lembrar aqui que ele, em outra dessas tentativas de pegar a gente, foi um velho pelo coração, pela emoção, eles botam o Lando falando assim, I have a bad feeling about it. Ah, é, mas isso todo filme tem. Eu acho que até a parada de pegar os cavalos foi pra sacanear o filme anterior. Caralho, cara. Olha, a gente tá num transporte, aí a gente tem que destruir a antena que tá lá no Star Destroyer. Olha, foi o seguinte, ó. Vamos pousar a mais ou menos 2 quilômetros de distância da antena, aí a gente abre as portas do transporte e a gente vai de cavalo esses 2 quilômetros. Senhor, nós estamos numa nave, por que a gente não pousa já na antena? Cavalos! Temos que usar os cavalos! Eu sou o general e eu disse cavalos! Eu sou o general, exatamente. Aí a nave pousa, aí quando ela vai abrir a porta, o cara lá fala, baralho os speeders, eu não consigo. Porque eles têm cavalos. Caralho. Cara. Então atira nos cavalos. Cavalos, filha da puta. E joga uma cobra no chão, filha da puta. Tem um ótimo embaralhador de cavalo que se chama Tiro Laser. E aí, assim, aí eles fazem, ficou 40 minutos lá batalhando, dando tiro de arco e flecha e o cacete. Aí eles colocam uma bomba e desativam a antena. Aí quando a parada explode, a antena desativa, a câmera olha pra cima e aí passa o Paul de X-Wing do lado da antena. General Paul. General. General Paul. General Paul. Presta atenção, o cara podia ter atirado dois prototorpedos na antena. E não, tem que... Não, General Finn falou que tem que pousar 2 quilômetros pra trás e tem que andar de cavalo até a caceta pra botar uma bomba, porque senão ele não vai fazer nada nesse filme. E aí ele tem que fazer isso. Porque ele devia ter morrido no filme anterior, mas a Rose salvou ele pra ficar com essa sopa de climão aqui. Ela só serviu pra falar eu tenho que ficar na nave e ele não voltou ainda. Foi as únicas ações da Rose no filme inteiro. Carlos, é insultante de merda. General que Carlos. É isso, cara. General Carlos. General, General Carlos. Carlos. General Carlos. Não é possível, cara. Você tem a consciência de que isso é uma merda. O Han Solo, a Leia, descem em Endor, na lua de Endor, também numa nave, que tinha laser. Eles podiam ter atirado. Não, porque tinha escudo. No projetor de não, escudo. Não, cara, você não lembra que era uma puta nave, tinha que botar termodetonators espalhados num negócio inteiro pra explodir, porque era uma base subterrânea por dentro, cara. E tinha uma antena, eles falavam que a antena tinha um campo de força, não dava pra você atacar. No Retorno de Jedi faz sentido porque eles tinham que fazer um ataque em terra, dentro da lua, onde tava o gerador de escudo que protegesse ela da morte de um ataque espacial. Cara, tudo faz sentido. Agora, esse não faz sentido, eles estavam fazendo um ataque de solo na nave, mas tinham outras naves em volta. Era só o cara da nave falar assim, dá uma sacudida na nave, dá uma balançada, dá uma balançada. E jogava aqueles filhos da puta tudo no chão. Exato. Senhor, eles estão a cavalo. Vira a nave em 5 graus à esquerda. Isso tá errado, Azaghal. Azaghal, isso tá errado. Tá errado. General Azaghal. General Azaghal. Isso está incorreto, que na hora que vão resgatar o Finn, no final, o Finn sobe em cima da Millennium Falcon. General Finn. O General Finn sobe em cima da General Millennium Falcon. Beleza, tem essa parada de que não tem problema, tá? Do lado de fora, mas só que ela sai andando com eles em cima. Ela sai voando. O General Lando Senil do caralho, teoricamente, matou os dois ali, né? Exato. Matou. Ela matou. Sai andando, foda-se, tá ligado? Com eles em cima. Ela deu um pinote 90 graus pra cima. Enquanto isso, tá rolando o plano B lá do Palpatine. Ah, é porque o Palpatine acabou de descobrir que eles eram uma díade, né? Ele falou, se não dá pra você me matar e eu entrar no seu corpo, eu vou aqui sugar o poder de vocês dois. Eu vou ver qual é que é dessa díade da força aí, né? Foi mais ou menos isso que ele falou. Caralho, não, e ele, tipo assim, ele nem ia fazer isso. Quando ele usou a força lá pra imobilizar eles, ele tomou um choque. E aí o dedo dele começou a reconstruir e ele falou, ih, caralho, dá pra sugar o poder dessa galera aqui. Ainda bem que eu não matei. Que sorte! Então ele tava putaço, porque o plano que ele bolou de 30 anos, tá ligado? Chegou na hora, no momento crucial, não deu certo. Aquela galera no fundo falando, oh, show, show. Era a galera falando assim, devolve o dinheiro aqui, que essa aposta não valeu. E aí, em vez dele sugar o poder dos dois e matar os dois, não, ele sugou só o que ele precisou e deixou eles lá por algum motivo. Ele só sugou o que ele precisou pra ter a roupinha de veludo e um cinto. É. Exato. Ele se preocupou mais em fazer a roupa e o cinto de cosplay de Vader do que consertar a cara, se ligou nisso? A roupa ele fez veludo vermelho. Veludo vermelho, estampado, tinha estampas. Tinha textura, Marcelo. É, pô, textura, Palpatine era designer, não sabia? Era cosplayer. Você reparou que antes disso acontecer, ele teve um problema de logística ali, que o pé direito era tão alto que ele teve que gastar uma grana com aquele braço mecânico. Gigante, com a braço mecânico tem que vir do teto, não pode vir do chão, não. Tu não viu o fim, né? Tu não viu o fim do negócio, né? Não viu o fim do negócio, né? Em vez dele fazer uma aranhazinha, que eu até aceitaria, tá tudo cagado mesmo, faz uma aranha. Faz um Mecha Palpatine, gente, pelo amor de Deus. É, um batalhoide. Mas a aranha tinha, ele conversa com... Tem lá daqueles... dos Trade Federation, que mandava ele no hologramazinho nesse meio de uma aranha. Uhum, uhum. E aí ele suga e recupera o poder dele e a roupa. E não mata os dois. O velho gosta de conversar. Pouca gente dá atenção pro velho. Todo mundo ali só falava aquela língua escrita. Oh, hey, oh, hey, oh, oh. Ai, puta, saco. E aí ele queria alguém pra conversar, entendeu? Pra se vangloriar. É isso, cara. Tava carente. É verdade, é verdade. Ah, o que são esses Sith Followers, cara? O que é aquele estádio? Eu não sei, eu não consigo entender. Os Sith não eram só dois? É porque a logística não é só ocupar todas as naves, é contratar figurante pra vitória final dele. Ele queria. É plateia, né? Não, mas aquilo eram espíritos ou eram pessoas? Olha o rolê. Ah, se fosse. De dar pulseirinha, controlar acesso e dar lanche pra aquela galera toda, gente. É muita logística. Marcelo tá acostumado com o CCXP aí. Olha a quantidade de gente que eles têm que tomar conta lá dentro. Imagina o Liminha. Quantos Liminha pra animar aquela galera lá? Eu acharia maneiro se fossem espíritos de Sith, do passado, que ele fala todos os Sith sou eu e tal. Mas depois que começa a voar pedra em tudo, você vê os caras morrendo e tal. Entendeu? Então era gente mesmo. É, eles ajoelham. É uma coisa que é falada no universo de Star Wars, mas isso fora dos filmes, tá? Que existiam cultos de adoração ao lado negro, da mesma forma que os Jedi também tinham, eram vistos como uma religião. O que a força esteja com você, eles sabem que existem pessoas que são encaminhadas pra força e tudo mais, e tem pessoas que só... Acredito, exato. O Rogue One. Do Rogue One. Todo mundo na galáxia sabia onde era esse planeta de Ingov. Todo mundo teve a marcha dos Siths pra missa do Palpatine, cara. E você vem da onde? Eu sou da caravana de Tatooine. Eu sou da caravana de Andor. É, eu tô aqui, caravana de... Pois é. Ok, só acho que eles desperdiçaram momentos incríveis. Já que você vai trazer o Imperador de volta, dele falar sobre tudo isso. Falar, tipo assim, que ele criou o Darth Vader. Que ele, não sei o quê. Que os Sith são... Tipo assim, explicar um pouco. Você tem um cânon na sua mão, pronto pra explicar e fechar a saga Skywalker. Mas não, só fica falando assim, me mata, não sei o quê, você é a Jedi. Não faz nada, só fica falando óbvio. Eles têm dois momentos que eles podem fazer isso, que um é a luta entre o Kylo Ren e a Rey. Pois é, eles podiam estar conversando, falando. Porque já que eles não estavam lutando, eles estavam trocando arma de mão e virando arma do avesso e dando mata-burro, eles podiam estar conversando. Eles podiam estar conversando, evoluindo a história, falando sobre... sua própria missão, sobre... O Vader e o Luke, eles sempre lutavam conversando, né? Pra acrescentar alguma coisa na luta, né? Isso, pra evoluir a história durante a luta. O Palpatine é só aquele senhor na fila do banco, né? Que só reclama. É só o senhor na fila do banco reclamando, paralho, não sei o quê. Não é mais que nem era antigamente. Aí ia ter que chegar a galera. Aí teve o plano B. Foi ele sugou a energia dos caras. Foi. E ele viu que era melhor que o A. Ele falou, pô, esse plano aqui é muito melhor que o anterior aí, né? Olha, tem coisa aqui. E atirou o Kylo Ren lá pro buraco. Morte 3 do Kylo Ren. Morte 3. Tamo contando. Aí, caralho. O Kylo Ren é praticamente um personagem de Jumanji, né? Ele morre e volta, morre e volta. Long have I waited. Aí volta lá pra cima, e aí o Poe tá chorando lá. Gente, eu achei que... Não, não. Achei que ia dar não. certo. General Poe. Falou, gente, achei que ia dar certo, mas essa ideia aí, né, foi mal. Desculpa aí. Aí a gente, ó, já sei o que vai acontecer. Aí veio On Your Left, né? On Your Left, exatamente. Pulando, né? E aí, cara, aí o que aconteceu? Num filme anterior, eles falaram que fizeram um chamado. Lando chegou tão atrasado pra essa festa, né, cara? E ninguém atendeu. E aí o Lando, ou seja, o que é a agenda de contatos de WhatsApp do Lando? Não, mas isso é uma parada que não é Deus Ex Machina. Se tem uma parada que é verdade, é essa. Porque assim, aquela galera achou que ia pra uma festa. O Lando é o rei do fake news, velho. É. Ele não falou, olha, vai ser a luta pela vida e a morte, não, a galáxia não. Em jogo. Não, não. Ele falou, é o rolê das galáxias. É. Cara, tinha que ser o nome do filme, né? O Rolê das Galáxias. É o Force Festival, rapaz. É o Force Festival, isso aí mesmo. Caraca, tu tá me falando que é... Ele falou que alugou uma ilha no Caribe. Ele me chule. Olha, ele fala assim, gente, aluguei o planeta dos Sith, vou fazer uma festa que não tem força que segure. Caralho, ele e o Jahuli, maluco, ele e o Jahuli. A ilha do Fire Festival não era a ilha do Pablo Escobar? É o Surubão de Noronha, né? Chamou a galera pro Surubão de Noronha. Então, aí veio aquele 1 milhão de naves que a gente viu no trailer. A galera chegou de pau duraço, né, na batalha. Hoje tem! Aí os caras do Império, meu Deus, mas que marinha é essa, né? Marinha, ele fala Navy, né? Que marinha é essa? Aí o cara, não é uma marinha, são pessoas! Fuder. Caralho, fuder, cara. É de fuder mesmo, cara. São pessoas. Pô, foi uma bela citação lá, o filme lá, da Segunda Guerra Mundial, qual é o nome? Dunkirk. São pessoas, tem um Chevette, tem um... É, exato. Ford 147, tem um Gran Torino. Chegou geral, né, neguinho? Chegou o Bel 85. É, porra, meu irmão. Outra coisa que a gente tem que dizer, ó. Na galáxia, todo mundo tem porra de arma, você pode lutar contra o Império. É, fica aí essa vantagem. Porque se chegasse lá, os carros tudo sem arma, não ia adiantar nada. Ia ficar o quê? Dando trombada em Imperial Destroyer? Então, mas aí é o que eu falo. No Piratas do Caribe 3, eles criam uma situação em que toda a frota dos piratas ia enfrentar toda a frota lá dos ingleses, da Companhia das Índias Ocidentais e tal. E aí quando você vê uma cena bonita, 1 milhão de navios um contra o outro, e aí no final é só um navio contra o outro. É one on one. E todos os outros ficam olhando acontecer. E aí o que eu falo, cara, eu durante muitos anos eu sempre achei, poxa, pena que o George Lucas não tinha tanta grana, ou sei lá, tantos recursos no Retorno de Jedi pra fazer uma frota dos rebeldes maior do que a que aparece lutando ali na Estrela da Morte. Porque eu sempre achei que tinha pouca nave dos rebeldes, que a rebelião seria maior do que aquilo, entendeu? É, mesmo porque ele destrói uma cacetada de Mon Calamari Cruiser com a Estrela da Morte. Então eu falei, caralho, ele tá destruindo nave que eu nunca vi. Mas, talvez ele tivesse certo ali, porque quando você aumenta a escala a esse nível, ou seja, você tem 10 mil Star Destroyers, e aí você tem 1 bilhão de pixels de naves de Chevette, Opala 85, de toda a galáxia inteira, não tem como você focar em uma coisa. É tanto barulho, é tanto ruído, é tanto objeto, tanta nave, tanta coisa, que não tem aonde você focar. Então o que acontece? Essa batalha gigantesca de proporções inimagináveis antes, acabou não sendo nada. Porque não tem objetivo ali. É só... Você nem mal vê as naves. Você vê a garota atirando no, com a Y-Wing numa piroca de cachorro lá da do Star Destroyer. Aí peraí. General Garota. Aparece lá o hey! E aí? Nossa, cara. Não acontece nada. Não acontece nenhuma batalha. Nada. Nada. Nenhuma batalha épica. Nada. Porque logo depois volta lá pra baixo e aí o Imperador... Pô! Banda. Caraca, nessa hora foi Dragon Ball mesmo. Aí foi loucura. Quem dublou o Imperador foi o Wendell? Não, porque... Eu ia fazer a voz do Goku ali, né, cara? É. Não, mas é exatamente o que o Alexandre falou, cara. E agora eu vou soltar o meu super raio poderoso. Antes, fazia diferença porque, assim, tinha a batalha aérea ali, ou espacial, porque o Imperador, apesar de ser super poderoso, ele era um cara lá, um Sith. Só que nessa, você vê assim, foda-se os 10 mil destroyers, as milhares de naves, porque esse cara, com as duas mãos, ele destrói tudo que ele quiser. Exato. Sim, sim. Tanto faz, então, a batalha lá de cima. O que importa é matar o velho só e acabou, entendeu? É bizarro. É aí, a famosa síndrome de nave-mãe. O cara faz 10 mil naves, mas se você desliga, tira uma da tomada, desliga toda. Exatamente. Se você botar o vírus, né? Exato, exato. É recurso comum, na cara, verdade. Cara, quando ele lançou esse raio pro alto... Me deu um choque mesmo. Foi um facepalm que eu fiz. Eu falei assim, eu não acredito que isso tá acontecendo. Não acredito que isso tá acontecendo. Tem foto disso, Alexandre? Filho, alguém bater foto disso? Podia ter o mexicaninho, né? O mexicaninho tirando foto do Jovem Nerd. Mexicaninho tirando foto. O Jovem Nerd tava a thousand generation of fans. Crying above us. Caralho, cara. Olha, cara. É, Obi-Wan tava lá. É como se mil vozes, milhões de vozes gritassem em agonia. E de repente se silenciassem. Puta que pariu. Quando a Rey assume lá todas as vozes Jedi, a gente pode falar disso? Sim, pode, o I am Iron Man lá. É, quando ela manda eu sou a força, eu sou invencível, só posso ela puxar a espada de Grayskull. Foi muito ajoelho perante Avengers, né, cara? É, reconheço o poder dos Avengers, cara. A mulher, caraca, cara, que puta, que zoado. Nessa cena aí dos Jedi lá, que vem as vozes e na cabeça dela e tudo mais, tem a voz do Anakin, do Hayden Christensen, a Luminara Undoli, que era uma Jedi, a Ahsoka do Clone Wars, a Ayla Secura, que era Jedi, o Samuel Jackson de Mace Windu. Eu só não ouvi o Qui-Gon. Tinha o Qui-Gon. Tinha o Qui-Gon, tem também. Tem os dois Obi-Wan. Não, tem o Qui-Gon. Tinha, dá pra ouvir. Não, dá pra ouvir. Só. Ele fala assim, ó, I'm finding JJ, and I'll kill you. Dá pra ouvir ele falar. Você prestar atenção, você ouve ele falando isso. Porque essa hora, se você para pra pensar, a culpa de tudo isso é do Qui-Gon. Eu achei que ele tava de castigo ali na fonte. Tinha até a voz do Alec Guinness. Tinha até a voz do Alec Guinness. Tem o Kanan Jarrus, que é o Jedi do Rebels também. A Ayla Secura também tá, hein? Isso, o Yoda. Mas olha só, repara no que o Anakin fala. O Anakin, o Hayden Christensen, né? Ele fala, bring back the balance as I did. Ou seja, ele tá dizendo que traga de volta o equilíbrio como eu fiz. Não fez porra nenhuma. Você não fez porra à toa. Ficou tocando gaita. Fez nada. Isso aí foi ele querendo dizer que ele também era o escolhido. Ó, eu também sou escolhido. Eu fiz, hein? Faz você também. Isso pode significar que a cada geração você tem que manter o equilíbrio. A cada geração. Mas o equilíbrio não é constante. Ele não matou o imperador. O último tipo. Então tinha a profecia daquele que ia trazer equilíbrio pela força, mas só por uns 20, 30 anos. É isso. Isso. É o equilíbrio. Mas depois que é o equilíbrio, entendeu? É de leve. De leve. Vocês prestaram atenção no que o Yoda falou? Não, o que que ele falou? Ninguém, né? Ninguém prestou. Eu falei, não tô ligado, né? Ele falou assim, ó. Acabar com fanservice, você deve. Long have I waited. Aí vem o show dos simbolismos desnecessários. Que ela levanta com a lightsaber. Quer dizer, aí o imperador fala assim, ih, acho que eu devia ter sugado toda... Putz, falei de novo. Aí ele fala, eu sou todo Sith. Aí ela fala, I am Iron Man. E por que ele não simplesmente terminou de sugar o poder dela? Ah, tu vai... Exato, puta que pariu, caralho, que velho. Porque é velho. Velho é foda. Velho ele só esqueceu. Sabe fazer uma o velho só sabe fazer uma coisa. Aí ele fica preso naquela parada. E ela fala assim, eu sou todos os Sith e eu sou todos os Jedi, beleza. Aí... Genkidama. Ele solta o raio nela e ela defende com a lightsaber. Nada que o Obi-Wan não tenha feito antes. Não, Mace Windu também. Defender raio Sith com a lightsaber é uma técnica. Inclusive, já deu errado. Ele devia se ligar disso. Aí... Já deu ruim. Só o Luke que não sabia. Aí, presta atenção. Ela tá lá absorvendo. Aí o velho esquece, né? Ele não lembrou que ele já deu merda antes. O velho esquece? Aí... Essa é uma frase. Star Wars, o velho esquece. Olha só, aí ela fala assim, surprise, motherfucker, tem outra lightsaber aqui. Aí, dobrou o meu poder, é isso? É, mas agora o poder do Jedi agora, ele tá preso na lightsaber. Então, mas eu pergunto. O Kylo Ren, ele é um merda sem lightsaber. Ele fica tomando raquetada de discípulo na cara. Tomou cebolão do Trapizomba. A força não é nada perto da luta da lightsaber. Já disse o Dokkan junto com o Yoda. Exato, caraca, Hidio. Nosso poder da força é igual. Vamos decidir no que vale a pena que é a lightsaber. Então, cara, ó, presta atenção. Mas não faz sentido porque o Palpatine não pega a lightsaber. Tem nem dedo. Mas olha só, presta atenção. Vai resolver com a língua? Tava usando a lightsaber inteira. Foi assim que ele teve filho. Caralho. Qual seria a diferença se tivesse o C-3PO segurando duas lightsaber cruzadas ali na frente? Seria foda. Seria. Se ele falasse, não. Se ele tivesse falado assim, eu estou dando uma última olhada nos meus amigos, e a cena seguisse, fosse ele entrando e enfrentando o imperador com dois lightsabers, aquele bracinho engessado. E segurando a onda, ia ser foda. E com o olho vermelho? Caralho! Ia ser foda! Falando em si, nossa! Isso é ápice, meu irmão! Aí sim eu vi vantagem! Ó, presta atenção. Por que que eu levantei essa bola? Porque, lembre-se, Obi-Wan, sem dificuldade nenhuma, só levantou a lightsaber e a lightsaber sugou o poder do raio sem nenhuma sugestão de que havia força envolvida naquilo. Por isso é uma técnica. Não seria muito mais foda se ela, sendo todos os Jedi, absorvesse os raios com as mãos que nem o Yoda fez, sabe? E ela, sim, e essa absorção matasse ela e ela matasse o Imperador junto. Eu acho o final do C-3PO muito melhor. Eu achei que ela ia dar quando ela pegou os dois lightsabers e cruzou, achei que ela ia cortar a cabeça do imperador. Na boa. Então, seria, mas sabe por quê? Sabe por que não foi feito assim? Com as mãos, que seria mais foda, ela usando a força de todos os Jedi em vez de uma técnica de lightsaber? Por causa do balé, dos simbolismos desnecessários e os artefatos ex-máquina. Porque tinha que ser a lightsaber do Luke e da Leia. Que porque o Luke e a Leia tinham que estar em espírito nessa luta junto com a Rey pra derrotar o imperador. Mas, ao mesmo tempo... Mas a Leia não tava espírito, porque ela tava viva ainda. Tava moribunda, em coma. Não, tava morta. Não, não, ela tava... Mas ela não tava... O espírito dela tava no corpo tava lá. Tava com vela no pé, tava com vela no pé já. Aí tinha que ser o simbolismo... Ela tava segurando a onda do Kylo Ren, a Leia. Aí acabou sendo uma coisa boba. Tipo assim, eu sou os últimos Jedi, mas eu tô usando uma técnica aqui de virar lightsaber. E o velho, que já passou por isso, que ficou deformado por causa dessa porra, esqueceu que tinha que desligar o raio e morreu de novo. Virou The Stone, né, cara? Caralho! Ele não, é da força, né? Virou farelo igual o Thanos. Foi igualzinho, tudo igual a essa porra. Neston, cara, Neston. Cara, puta, vocês falam, eu tô muito decepcionado com esse final, mais do que eu tava agora. Cara, eu queria tanto o final do C3PO. Sério. C3PO, dois lightsaber, olho vermelho, falando em Sith. E andando na direção, cada passo, uma palavra, e dói. Caraca, meu irmão. E a galera vazando, nego, vaza que o C3PO tá tomando conta. Puta, ia ser um final glorioso mesmo. Ai, podia até explodir, pra ficar mais maneiro, explodia tudo no final, planeta, caralho, e via a cabeça do C3PO girando assim pra câmera. Ou seja, ficou bobo, final bobo. O cara podia ter parado de dar o raio, podia ter sugado o poder dela, mas não, ficou repetindo fórmula que a gente já viu. Que ele vai voltar aí, ele vai voltar. A gente já viu. Então, o que garante que essa morte dele é pra sempre agora também? Porque ele... Não então, é, que não merda, é, pior não ainda, é. Porque vai nada chegar um significa. Boletaço, vai chegar um boletaço aí, que vai vir outro, vai vir. Aí não bastasse isso, vem o Kylo Ren de novo. Aí vem a mão do Kylo Ren. Caraca, Kylo Ren. Salva ela, aprende o poder Jedi lá de cura também. É que o nível de aprendizado dessa galera tá supletivo. Tá o nível de aprendizado supletivo, Jedi supletivo, mano. Não só salva ela, como engravida ela. É, rapaz. Não, mãozinha na barriga. Mãozinha na barriga, boa, Tucano. Caraca, que pavor, que medo. A mulher chega e pergunta pra ela qual o seu nome. Ela fala que era Rey Skywalker. Por quê? Ela é viúva. Ela é viúva. E está grávida. Nossa, que merda, é verdade. Nunca é tão ruim que não possa piorar, cara. Ela é viúva do Kylo Ren. Exatamente. Engravidou com um beijo. Do Ben Skywalker. Caralho. Não, e ele fez o que o Darth Vader não conseguiu, que foi salvar a vida da Padmé, evitar que ela morresse. Ele conseguiu fazer ela, não só ela viver, como tem essa chance aí de ter o filho. Teve esse beijo, puta que pariu. Os caras criam uma heroína pra Star Wars, falam, não, agora... O beijo é a sacanagem, cara. O beijo é uma vergonha. Agora é a vez das mulheres. Agora vai ser essa heroína. A Rey, ela é foda pra nada, caralho. Nada tipo mas romântico, final... não precisa de macho pra nada. Não é precisa. Isso aí. E ainda vem de uma família merda, que chegou o imperador e falou assim, você só tem eu aqui, eu sou a sua família, entendeu? Pra dizer que, ah não, o que interessa é os amigos que a gente faz, as pessoas que cercam a gente, e as nossas atitudes é que nos definem, e daí que ela é a neta, que ela tem o sangue do Palpatine, ela que define o destino dela. Todas essas são mensagens mega positivas, mega legais nesse sentido, de, tipo assim, dela ser de personagem forte, independente, e aí vai ficar com boy lixo? Exato, ela tá vulnerável lá, morta, aí quem chega? Chega o genocida boy lixo aí, e ressuscita ela lá, cara. Bela adormecida, porra, os caras voltaram 200 anos no tempo, cara. Agora imagina, esse final C-3PO, C-3PO vai, fica refletido o raio, explode o imperador, né? Aí voa todo mundo, os aventais lá, os hobbies dos Sif evaporam, caralho, e ela fica lá mortinha no chão. Aí chega o Kylo Ren, sai do buraco, e aí vem o C-3PO com os dois lightsabers, e vão, vão, vão, retalha o Kylo Ren, porque ele sobrevive. Hã? Exato. Se fosse o final C-3PO, quando o Kylo Ren sai do buraco, o C-3PO chega lá com dois lightsabers e fatia aquele filho da puta que nem um salame. Seria muito melhor. Aí a morte 4 do Kylo Ren, né? Aí não tem volta, né? Aí finalizou agora. Então, mas aí eu quero dizer um negócio assim, que eu me lembro do seguinte, quando a Padme morre, o imperador fala assim, morreu, morreu. Se não tem como resolver a morte. A não ser que você seja Sif e você fica zoado. Não é essa a parada? Não é um no, porque a mulher morreu? Não tem solução? A morte não tem solução. A não ser que você vire um demoninho, faça pacto com, sei lá, com a força, com, sei lá com o que você faz pacto. E eles resolveram eliminar essa lei. O cara ressuscita a mulher. Tem um meme muito bom, que é o Jin assim, deitado, e o Obi-Wan do lado dele, ele falou, caralho, o que você tá esperando pra me ressuscitar, filho da puta? Não, mas isso aí, acho que o Imperador falou pro Vader naquela época, porque ele tava usando esse medo dele com a Padmé pra levar ele pro lado negro. Depois que o Vader virou o Vader, aí foda-se Padmé, foda-se todo mundo, né? Na verdade, manter ela morta é melhor pra ele. Exatamente, sim, exatamente, sim. Exatamente. Cara, mas aí depois vem o final que não, aí pera, calma. Aí fica os dois se olhando e aquilo que a gente falou, que a gente nunca sentiu essa química dos dois, ela vai lá e dá um beijo nele, cara. Pelo amor de Deus, cara. Que não, é um beijo que não faz sentido. É, um beijo aconteceu, eu fico assim, cara, quando? É horrível. Parece que você tá vendo beijo do Lima Duarte, sacou? É aquele beijo que você não quer ver, sacou? É. Murilo Pontes e Pilar Batista lá, não lembra dessa novela? Caralho! E aí, cara, porque eles podiam ter sido só amigos, não só amigos, assim, mas uma relação simplesmente da Yang, força, né? Exato, de rivalidade, não ter uma parada sexual no meio disso, assim, foi horrível, cara, pelo amor de Deus. O arco 3 desse filme foi um anticlímax atrás de anticlímax, a batalha... É, porque a gente nem falou aqui do raio que faz as naves ficar flutuando, porque o raio nem derrubar, as naves derruba e deixa elas flutuando. É, só de desligava... Não, desliga a bateria só. Era só desliga stand. A bateria. Ele deu um reset nas naves e não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Nada aí acontece. Aí quando ele morre, aí todos os Star Destroyers caem. É, porque morre junto, né? É a nave mãe. É a nave mãe. E o trailer do filme, na é verdade... É o Rei da Noite. Igual o Rei da Noite, esse filho da puta aí. E o trailer do filme cortou uma cena que era pra ser teoricamente emblemática, né? Que é a cena do... Todos os rebeldes aparecendo. Toda a galáxia contra o Império aparecendo. O trailer mostra isso. Então você não tem um peso emocional demais. Da cena do... Ai, meu Deus, eu não sei o que eu faço, gente, me desculpa. Não, a gente sabe o que vai acontecer. O trailer já mostrou que vai aparecer as naves. É. Tipo assim, então não gera uma tensão. É, mas aparece e não acontece nada. Long have I waited. Aí vem a festinha, né? Festinha. Festinha. Aí todo mundo se reúne de novo, aí o Charlie abraça a minhoca. Porque sacanagem. Não tem quem abraçar. Não tem quem abraçar, cara. Abraça a minhoca aí, seu... Aí o cara abraça a minhoca, aí vem a Mascaneda, depois de tudo, e fala assim... Até a primeira vez que eu vi, eu falei assim... Tava tão já revoltado, que eu entendi que a Leia tinha mandado entregar a medalha, mas não é. Não, ela morreu com a medalha. Ela morreu com a medalha, a Mascaneda surrupiou a medalha, e levou e falou aqui, ó... É. Isso aqui é pra você, ó, pra você... Eu não me liguei nisso, eu achei legal a medalha. Não, a Mascaneda, ela só quer garantir o dela, ela quer garantir o after party, amigo. Apaixonada pelo Chewbacca, não se esqueça disso. Certo. Ela. E quando mostra a cena mais aberta com todo mundo comemorando, repara bem que o Chewbacca fica mostrando a medalha pro C3PO e assim, balançando, ela fala assim, coitado, olha aqui, demorei aqui uma vida inteira, esse bando de racista filha da puta que nunca me deu essa merda, me chamava de tapete ambulante, falava que preferia beijar um Wookiee do que qualquer outra coisa, ah, tomar no cu esse bando de pau no cu, porra. Aí caraca, isso, todo cara. Mundo achava que entendia o Chewbacca, mas o Chewbacca sempre falava assim, pau no seu cu, filha da puta. Chewbacca é mais velho, mais experiente, chegou no rolê antes e todo mundo manda nele, cara. Exato, coitado do Chewbacca, cara, puta que pariu. Quando aparece os Ewoks comemorando, se você notar, no céu tem alguém fez uma hold or maneuver, tem um Star Destroyer dividido em dois com aquele rastro, alguém falou assim, vai tomar no cu, agora eu vou fazer essa merda, pá. Acabou, mas sabe aquele negócio de acabou o jogo, aí o cara, ah não, eu vou fazer um gol nessa merda aqui. Já não tem goleiro, já não tem ninguém. Tá todo mundo vestiário, o cara vai lá com a bola e chuta no gol. Roldo Manuve! Pô! Foi isso que o cara fez. Agora, o cara se matou à toa, né? Se matou. Não terminando tudo isso, você pega toda a história dos Skywalkers, tá? Você sabe que o Anakin, ele odiava Tatooine. Foi escravo lá. O Luke também não gostava. Calma, calma. Eu tô chegando no Anakin. Foi lá que ele matou o Sand the People, ali que ele começou a sentir o lado negro dele quando ele matou aquela vila inteira. Eu odiava aquilo lá. Pois é, queria sair de lá, exato. O Luke também. O Luke odiava aquela porra, cara. Os tios foram mortos lá. Os tios foram assassinados ali, cara. Foram embora. O cara ficou abandonado sozinho no deserto, né? Não é um lugar maneiro aquele lugar. O Obi-Wan passou a vida inteira naquela pedra, envelheceu 30 anos em 10. Mas eu tô falando dos Skywalkers ainda. Aí você pega a Rey indo lá e enterrar os lightsabers ali, cara. Também quando você pegar as cinzas de um prisioneiro e depois pegar as cinzas dele e jogar de volta no presídio, entendeu? Porra, é um lugar que foi a coisa mais treva possível pros Skywalkers. Foi horrível ali pros Skywalkers todos, né? Não fazia sentido ele enterrar aqueles lightsabers ali, entendeu? Enterrava em Endor. Endor faria sentido. O JJ, ele é um canalha. Por que ele fez isso, Rex? Porque ele quer terminar a porra do filme do jeito que começou lá o episódio 4 com a música, os dois sóis de Tatooine e a gente chorando, entendeu? É isso que ele quer. Mas que ele não vai conseguir. Ele não conseguiu. Ele não tirou essa lágrima de mim. Ele não tirou. E aí, ele vai em terra, bonitinho lá, os dois sabres, não sei o quê. Aí vem uma velha, que ali, aquela hora, eu já tava, maluco. A hora que aquela velha apareceu, eu falei, caralho, é a Shmi Skywalker. Minha teoria. Ela nem morreu, né? Aí chegou a velha e fala, ah, faz tempo que não vem ninguém aqui nessas bandas, hein? Quem que é você aí? E aí, a Rey devia falar assim, então o que você tá fazendo aqui? Devia mandar um te conheço, porra. Aí ela fala, eu sou a Rey. Rey do quê? Rey do quê? Caraca, eu vou fazer assim agora. Quando as pessoas se apresentarem pra mim, ah, prazer, Daniel. Daniel do quê? Exato. A mulher lá na festa pergunta Rey do quê? Pra dar essa deixa de outra pessoa falar Rey do quê e ela falar que é Skywalker? Putz. Aí aparece os fantasminha do Luke e da Leia. A Leia falando assim, eu não conheço esse lugar. É, nunca vim aqui. Onde é que a gente tá? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? É horrível pra minha rinite. Como que a Rey descobriu o endereço do Luke também, né? Sei lá, com a R2, sei lá. Ela perguntou o endereço dele pra alguém ali. O R2 sabe. É, o R2, né? O R2. O Luke falou como fantasminha, ó. Campos Arenosos 3, setor 17. Gleba 2. Exato. Aí ela mostra lá o sabre amarelo que ela fez com o bastão dela. Que o sabre amarelo é o sabre dos Jedi equilibrado, que equilibra entre o guerreiro e o sábio, aquela pataquada. Então é isso aí, ela vai ser o... Ela é o equilíbrio, o Rise of Skywalker é o filho que tá dentro da barriga dela, né, Tucano? É isso aí? É isso aí. Olha aí. Caraca, meu irmão, filho da Rey com... Se eu vai ser general a criança. Deus me livre, general. O nome dele vai ser general, vai vender cachorro quente e Tatooine. Fala o filho desse filho da puta, cara. General Skywalker. Vai o cachorro-quente de banta, senhora? Não tem a marca de cachorro-quente general? Não tem o cachorro-quente general? Tira no dia dele. Com esse poder todo que ela adquiriu, ela tá grávida e aí ela vai fazer o quê? Ela vai voltar no tempo e vai ser a Shmi Skywalker. E o filho dela é o Anakin. Para com isso! Para com essa merda! Caraca, eu não consigo nem duvidar. Realmente só faltou viagem no tempo. Dá ideia. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.